bateria não vai acabar. Na hashtag vou colocar que festa maneira. Vem comigo de lado, vem tirar uma selfie colado comigo. Biquinho, sorriso, é só me curtir e depois eu te sigo. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Olha, vai se aproximando 200 pessoas, ficando mais deslocadas. Maluca. O que tá acontecendo? É minha irmã. É porque ela veio pra CCXP, né? Por isso. Sim, louca, louca. Estamos aí, né? Mas sejam muito bem-vindos. Eu sou Edu Sasser. E no programa de hoje nós vamos fazer, assim, aquela passada, né? Em cima das novidades. Vamos falar também da temporada maravilhosa, conclusão da temporada, né? De Why Women Kill, essa série que encerrou a sua primeira temporada. Vamos falar de Modern Love e muitas coisinhas mais. Já não vai abrir seu coração falar o que ele tá achando das séries de herói da CW, que vai ter crossover em breve. Muitas coisas estarão em voga nesse podcast maravilhoso. E para poder comentar assuntos incríveis como esse, temos pessoas de garbíssimo e elegancíssima, né? Alto garbo e alta elegância. Começando com ele, Márcio Zanon. E aí, gente? Eu tô aqui só pra enaltecer como o amor é lindo. E eu acredito muito no amor, inclusive no amor maduro, que é onde eu vou arrumar o meu mozão quando eu tiver pra morrer, porque a vida é assim mesmo. Maravilhoso. Leandro Chaves. Então tá bom, né? É isso. Garoto! Zanão. Debochadinho. Quer saber se teu mozão ele canta? Qual deles? Eu tenho vários. Canta. Mozão, que como? Canta em coral. Ai, sim. Igual Perfect Harmony. Olha, vocês são demais. Vai ser processada. Vai, vai. Fica jogando essas piadinhas aí. Os ouvintes pegam as piadas tudo. Pega nada. Não piada pega. Interna. Aham, é sim. Tá bom. É, e ele, Léo Oliveira? Eu tenho certeza que eu não deixei o portão aberto, Rob. Garoto, deixou sim. Betinha. Betinha. Deixou. Deixou o portão aberto. Sim, senhora, que eu sei. É tá? Isso que você tem a me dizer? Então tá bom. Aguarde, confia. Mas, antes da gente começar aqui essas, né, essa pauta maravilhosa que temos, incríveis, eu sinto que a gente tá falando um pouco de amenidades, né? De coisas que acontecem no cotidiano. Então, eu quis trazer algumas coisinhas pra gente poder comentar aqui brevemente, antes da gente passar pra nossa pauta. Começando com o anúncio de que Baby Shay Mitchell nasceu, viado! Ah, eu pensei que ia falar Baby Shark na CCXP. Gente, essa criança, né, que já nasceu como estrelinha, que teve seu chá de revelação com Power Ranger e tudo, nasceu. Isso, finalmente, né, gente? Gravidez aí de 2 meses, né, menino? Já acabou. Que como? Mas foi pra contrastar com a da Tata Werneck, que durou 7 anos, né? Ah, e também, e também acabou. Eu falei lá na empresa, que as meninas estavam falando, ah, porque nasceu a Tata Werneck, muito lindo. Eu falei, gente, eu engravidei 7 vezes, parei 8 crianças e o filho da Tata Werneck não tinha nascido ainda. Essa mulher parece que tá grávida desde 2016. Não, mas é isso mesmo, viado. Pra você ver, Shay engravidou depois, essa mulher teve filho antes. Pra você ver. Não, isso não é magia. É tecnologia. Teve reality maravilhoso que a gente prometeu comentar, né? Vi 2 episódios dessa delícia. Tentei ainda mandar pra você ir dar lã, mas não tive energia, não tive força. Mas a gente comentou, só não foi pro ar. Ah, é verdade. Entendeu? É isso aí, é segredo. É só pra assinar. Exato, só pra quem assina a cotinha a partir de R$15, PicPay. Ah, é. Que a pessoa pode ouvir esses podcasts exclusivos. Mas outras notícias aqui que tivemos, né, saiu que a quarta temporada de Stranger Things vai ter 8 episódios, né? Tá confirmado. As filmagens começam em janeiro do ano que vem e provavelmente a nova temporada estreia em agosto de 2020, né? E todo mundo sabe que agora nós estaremos mais em Hawkins, né? Então, qual vai ser o tema dessa vez? Geralmente é pela época do ano que vai, né? A outra era verão, agora vai ser o quê? Início das aulas? Mês de esgoto? Pode ser, faz sentido. Faz sentido. Será que eles vão fazer um salto temporalzinho, assim, uns 2 aninhos? Vão, porque os atores estão com 18 anos, né? Exato, é pra não ter que usar aquela maquiagem digital de It 2, né? Exatamente. Vão fazer Mike, isso, né? Mike de Derry. Amo Mike de Derry. Além disso, tivemos aqui hoje, né? Vamos falar sobre a primeira temporada de Modern Love. E ela foi renovadíssima hoje pra segunda temporada, né? Que só estreia em 2020. Não sabemos quantos episódios serão, se teremos pessoas famosas, mas tá aí renovadíssima já. Assim como Evil, né? Também ganhou a segunda temporada já. Ah, que cristal. Renovada, mas uma coisa boa que a CBS fez, né? O bom senso, de apenas 3 episódios, né? A série acaba já no começo, no finalzinho de janeiro, vai ao ar o último episódio da temporada, né? Então, é importante foi também pra não cansar, né? Foi uma boa escolha. E além disso, eles deram temporada completa pra Bob Hart's Abshola, pra The Unicorn, Carol Second Act e... Continua ótima, viu, gente, Carol? E eu tô esquecendo alguma série, gente. Então, a série que você tá esquecendo é que não... All Rise. É Unicórnio. Não, falei Unicórnio, All Rise. All Rise mesmo. Bob Hart's Abshola e Carol Second Act, segunda, ganharam temporadas completas aí da CBS nesse ano. E as canceladas, menino? Tivemos uns hits aí maravilhosos. Exatamente, né? A NBC cancelou Sunnyside já, né? Com 2 episódios, que a audiência era risível, a audiência da CW. E Bluff City Law, assim, tá cancelada, mas não tá cancelada ainda, né? Oficialmente. Porque eles recomendaram 10 episódios iniciais, aí eles estão terminando de produzir esses 10 episódios e a NBC não encomendou mais nenhum episódio. Ah, será? Então, assim, a chance de cancelamento é muito, muito grande. Mas ainda oficialmente, assim, cravadíssima, não tá cancelada, né? Temos que aguardar. Também quem foi renovada foi High School Musical, The Musical, The Series, né? Olha, gente, e aí, High School Musical, The Series, The Second Season, Series. Renovada. Já nasceu aclamada. Renovada pra segunda temporada antes de estrear a primeira. E também, quem foi renovada essa semana também que passou foi Why Women Kill, né? Pra segunda temporada aí. Renovadíssima, né? Então... Graças a Deus. Tá melhor que possível. Por favor, que tenha a Guinevere de novo nessa temporada. Tomara que o Mark Sherry faça a titia e tranque o elenco todo no cativeiro, né? Por favor. Só mudando os personagens. O marido da Taylor pode ir embora. Não gosto desse homem. Tadinho. O Eli? Ah, também peguei o abuso dele, credo. O homem de VIP. Mas o plot dela é chato todo, né? Podia mas ele é insuportável, anjo. Sim. Tá bom, a pauta, né? Maravilhoso. Então tá aí, né? Amenidades pra gente começar. Eu tenho esse uma programa. Amenidade, Edu. Qual? Outubro ainda não acabou. Olha, eu tô irritado com esse mês, porque todo mundo fala de agosto, que agosto demora pra caralho pra acabar. Agosto acabou super rápido esse ano. Esse ano foi rápido, né? E a gente já tá 400 dias em outubro, e outubro ainda não acabou. Ainda tem mais uma semana inteira pra outubro acabar. A gestação da Tata Werneck foi toda em outubro. Exatamente isso. Não poderia dizer melhor, que essa é a gestação. E pra sacanear o último dia de outubro... Não é nem perto do feriado que vai ter, porque feriado vai ser sábado, é como se não fosse nada, né? Brincadeira. Exatamente. Não. Eu ia passar pra gente começar a pauta, mas eu lembrei de uma outra notícia muito importante que movimentou o mundo das celebridades essa semana, né? Além do nascimento da filha de Tata Werneck, foi que a Anitta descobriu que tem um irmão, né? Que parece que pai Nito... todos os plots da segunda temporada de Vai Anitta, né? Ah, é? Pai Nito teve uma affair aí extraconjugal e a Anitta descobriu que tem um irmão de 33 anos, que por acaso é soldado do exército e evangélico. Anito? Anito. Olha. E aí, o melhor de tudo... É bolsomínio. É que o irmão dela deu uma entrevista agora, esses dias, né? E ele falou assim, a minha filha não conhece a Anitta porque somos evangélicos. Aí eu falei, amor, não, pra você ser evangélico, você não mora numa caixa, né? Não tem como não saber da existência que existe ou não existe Anitta. Assim, depende, né? se for evangélico igual o Cabo Daciolo, que não pode ter televisão nem em casa, não sabe, olha, né? Olha, mas em algum momento já ouviu alguma música de Anitta em algum lugar, gente, pelo amor de Deus. Essa mulher já fez tudo, até propaganda. Respeita a Anitta. Até música das Panteras, maravilhosa. É propaganda. Podre essa música, podre essa música. Nossa, é um lixo de música tão grande, essa da Pantera, né? Que é o nome da música, é Pantera. A gente só podia avisar a Anitta pra não que toda música em português ela tem que fazer uma parte espanhol. Ninguém aqui no Brasil fala coisa espanhol, gente. No máximo. É, e ninguém se importa também, né, Ney? Tem esse pequeno detalhe, que ninguém se importa. Assim como o Funko Pop do Mundo da Música também voltou essa semana, né? Lançou duas músicas. Você respeita, Selena. O Funko Pop voltou, né? Lançou duas músicas. Uma música triste, que até falaram que tem várias indiretas pra Justin Bieber e Hailey Bieber, né? Falaram lá que é a música triste dela. E ela lançou uma música também que é mais animada, com ZDM, assim, que é super clichê, umas batidas eletrônicas que você fala, ai, gente, que bosta, né? Mas fazer o quê, né? E aí, The Wicked, beleza? Saudade The Wicked. Olha, a animada eu não vi, mas da... A lenta eu gostei, apesar da vibe Billie Eilish, até comentei com ele. É bonitinha. A letra é mais bonita que a música em si, né? Tipo, tocando. Então... É, exatamente. Dá pra ter de post no Instagram. Adoro! Uma foto de você de biquíni com a bunda de fora, né? Adoro, vou fazer pra amanhã. Aguardem. E também quem voltou agora foi Kesha, né? Sem cifrão, né? Lançou sua primeira música aí. E o clipe é legal, a música é bacaninha, né? Mas eu achei que o clipe tem umas pitadas da violência do homem agredindo ela, que não casa com as coisas, não faz sentido. É erro de concepção. Mas a música foi boa, eu gostei da música. Acho que era Kéfera quando você começou a falar. Não. Kéfera, aliás, que essa semana saiu a imagem aí, as primeiras imagens da nova série de Kéfera pra Netflix, né? E Kéfera vai fazer uma série pra Netflix. Adoro. Que estreia. Adoro, safadinha safadona The Series. O Twinkle, como ela fica fada. Adoro! Porque essa estreia da... Essa série da Netflix da Kéfera estreia em dezembro, né? E o rolê vai ser que anjo, tem um anjo que vem pra Terra, e aí esse anjo vai cuidar de algumas... Ainda não queria continuar assunto, tá aí, ó. É a terceira temporada, tá aí, ó. Esse anjo vai cuidar de algumas pessoas, e aí uma dessas pessoas é a Kéfera, né? Pelo menos ela não é o anjo igual a safadona, né? É, dessa vez não. Aí vai tocar muito rujo, o anjo vem me falar, entendeu? Mas não é Carol Munhoz, é aquele outro cara lá que estão escrevendo, não, né? Que fez a... Não. Graças a Deus. Aliás, tá chegando aí a segunda temporada do Escolhido pra Leoz e Erika assistirem, né? Puta que pois cara. É, menino. Já dou um spoiler aí que a gente fez um jabá da segunda temporada do Escolhido no set de Halloween. Então vem Capivara Assombrada. Ai, brace yourself, então. Mas, pra gente passar pra nossa pauta maravilhosa, incrível, sensacional, senhor Márcio Zanon, que belíssima canção iremos tocar para os nossos queridos ouvintes hoje. Olha, primeiramente, para sua sorte, tá saindo tudo K-pop bosta, né? Então não vou indicar um K-pop. E Deus é mais, hein? Eu vou indicar, faz um tempo que eu tô querendo pedir, mas não lembro nem se já tocou no programa, vai tocar de novo. Eu quero que seja o meu trio novo do pop, né? Pro filme do Milênio, das Panteras, Não Me Chame de Anja, de Ariana... Milena e Lanita. Segundo o Darlan, o Sassi odiou essa música, por isso não tocou, né? É, só que, na verdade, a música foi tocada, né? Bom. A música foi tocada, inclusive, na semana que ela estreou. Na semana que lançaram a música, eu toquei a música. Mas ela não deu seu pedido. Na verdade, Darlan só falou assim, eu acho a música ruim. E aí, Erika acusou Sassi. E aí, de repente, eu que achei a música ruim, por isso não toquei no programa, né? Sim. Mas é isso aí, né? O ônus e o bônus. Então, vamos tocar Não Me Chame de Anja e a gente ama. Boy. voltar com o Logado Cast. Para começar aqui nossas pautas maravilhosas dessa semana, antes da gente entrar nas pautas que todos nós vamos comentar, ou pelo menos a maioria de nós, eu queria falar sobre duas coisinhas que eu assisti. Uma, inclusive, que eu assisti hoje, porque ela estreou na Netflix hoje, então é em cima do lance, quando você estiver ouvindo, tem pouquinhos dias de estreia, que foi Daybreaker, nova série da Netflix, que é baseada no, nos quadrinhos de mesmo nome, né? E a premissa da série é muito simples. Explodiu uma bomba, que não é necessariamente uma bomba nuclear nos Estados Unidos, e os adultos todos foram transformados numa espécie de zumbis. Espécie, eles não são zumbis mesmo. Nossa, e os jovens, os jovens não foram afetados pela essa bomba. Então o que acontece? Esses jovens criam meio que uma sociedade onde, tipo, tem o bairro dos atletas, o bairro das cheerleaders, e é uma coisa meio Mad Max. Porque desde que a bomba explodiu até quando a série começa, se passam 6 meses. Então tem uma coisa meio Mad Max. E é tipo assim, é uma comédia, ela é engraçadinha. E tem o protagonista que ele é bem espirituoso, ele tem um time bom de comédia. E ele fica conversando com a gente o tempo inteiro, né? Ele conversa com a gente, ele conta as coisas que estão acontecendo. E ele meio que tem ciência de que tá dentro de uma série ou de um show, porque em algum momento ele fala assim, ah, agora a gente vai rodar o VT pra vocês verem o que aconteceu. Então ele tem essa coisa de brincar ali com a quarta parede, com a gente que tá assistindo. E assim, eu assisti o primeiro... Fleabag, né? Fleabag, exatamente. É a primeira série que fez isso, de quebrar a quarta parede, que ninguém tinha feito isso antes. Sim. E assim, o piloto tem 40 minutos, 42 minutos, a primeira temporada tem 10 episódios. E assim, eu achei divertida, mas não sei se vou assistir realmente a temporada inteira, até porque semana que vem teremos uma semana pesadíssima na Netflix. Não só na Netflix, e também na Apple, né? Porque a Apple vai estrear aí com 300 séries já de cara, né? O Apple TV+. Mas assim, pra quem tá procurando uma série levinha, divertida pra dar umas risadas, essa Daybreaker, ela parece ser promissora. Eu gostei bastante do piloto, achei divertido. Me entreteve, que é o mais importante. Meu problema é que é zumbi, né? Mas não é focado no zumbi, porque o zumbi não aparece, é mais na relação desses jovens. É mais focado no plot The Society, né? Não, mas focado, na verdade, no menino, porque o protagonista, ele quer achar a namoradinha dele, porque ele tava esperando ela na frente do estádio de futebol no dia que a bomba explodiu, e ele perdeu ela na confusão, então ele tá procurando ela. E aí tudo que faz é porque ele tá procurando ela. Entendi. Então, mas que assim, nem Walking Dead é focado em zumbi, né? É uma série sobre pessoas, na verdade. Ah, é. O zumbi é a depressão. Sim. Agora, vem cá, são todos os episódios de 40 minutos? São. Ah, tá. Pensei que fosse tipo o primeiro de 40 e os outros como é comédia de 27, 30. Não, são todos de 40. E ela tem essa coisa de ser galhofa. Tem uma cena lá que o menino entra numa igreja que foi dominada pelos jogadores de golfe do colégio. Aí ele pegou uma katana, aí ele vai tentar, tipo, cortar o dedo do meio do menino que tá dando o dedo pra ele. Aí a espada não tem corte. Aí ele bate na mão do garoto, aí entra um pouquinho, fica jorrando sangue. E é umas paradas assim, super nonsense, sabe? Mas é divertida. É isso, é fã. Fã. A gente veio have fun. Exatamente. Monique é good, mas no have. Mas no have. Outra série que eu assisti também essa semana foi Treadstone, né? Que é a nova série do... Ah, é? Tô esperando você me falar sobre. USA Network, que ela é um sequel dos filmes da franquia Bourne, né? Porque lá na franquia Bourne tinha esse projeto, Treadstone, que inclusive foi de onde o Jason Bourne foi originado. E aí tem um prequel, né? Em 73, onde mostra... O protagonista desse núcleo de 73, sabe quem é, Léo? O Sam de Mamma Mia, o jovem. O Sam jovem, de Mamma Mia 2. Quem é Sam, gente? O personagem do Pierce Brosnan, só que é a versão nova dele. Ah, então. No Mamma Mia 2. Ele é o protagonista dessa coisa em 73, porque eles mostram o começo do projeto, né? E aí pula pra 2019, onde o projeto foi encerrado depois que o Jason Bourne, né, explanou que esse projeto existia e tal, não sei o quê. Ele foi desligado, entre aspas, só que agora eles começaram a reativar esses novos agentes que estão... tem uma agente na Coreia, tem uma agente em Nova York, tem um em Londres, e todas essas histórias vão meio que se cruzar. E assim... eu achei muito boa, de verdade. Eu achei muito, muito legal a premissa da série. As cenas de ação são muito boas, lembram bastante os filmes do Bourne. O elenco também foi bem escolhido, o elenco é bem legal. E ela vai estrear no Amazon Prime quando a temporada acabar, né? Quando os 10 episódios forem exibidos nos Estados Unidos, aí a temporada vai entrar completa no Amazon Prime. Ela tá semanal lá? Sim, ela é semanal. E aí quando acabarem os 10 episódios lá pro... Ah, é o USA, né, que você falou? É, USA. Ah, então é semanal. Então, provavelmente, no final do ano, comecinho de 2020, ela deve estar toda disponível no Amazon Prime. Mas eu gostei bastante, eu vou assistir mais uns episódios. Tem alguém, tem pessoas dos filmes do Bourne envolvidos? Não, não. Não. Tem menção a Baby Bourne? Também não. A única coisa que me deixou preocupado nesse piloto de Treadstone é porque o produtor executivo dela é Tim Kring. Que delícia! O produtor executivo dela é Tim Kring. Então eu fiquei assim um pouco preocupado, mas como o piloto foi muito bom, eu vou dar o benefício da dúvida. Eu vou assistir mais uns 2 episódios pra poder falar assim, vale a pena assistir a temporada inteira ou não, mas eu gostei. Eu até vi o bannerzinho dela lá no Superflix, aí eu falei, ué, gente, será que essa série tem a ver com a Treadstone dos filmes do Bourne e tal? Mas aí, tipo, nem fui procurar saber, porque eu achei, né, o mesmo nome. Aí depois tu me falou que era. Tô pensando em ver se eu assisto esse piloto aí, porque já que tu gostou, tu já tinha me dito que era ação, o primeiro episódio era bastante ação, né, o tempo todo, então, sei lá, passa rápido quando você vê algo assim, né? É bem bom de verdade. Vou dar uma olhada. Antes de eu encaminhar pra Zanon falar do bloco de heróis daqui da CW, eu também queria falar rapidamente da volta de The Purge, né? The Purge estreou em sua segunda temporada. Você continuou a ver? Sim, continuei. Eu parei no primeiro episódio. Eu terminei a primeira temporada e agora estreou a segunda temporada, que... pelo menos é uma visão diferente, que a gente nunca assistiu, né? Porque os filmes da franquia sempre se passaram na noite do expurgo, né? Sempre era a mesma coisa se passando ali na noite do expurgo. Aí o quarto filme, que é um lixo, que é a primeira noite de crime, eles mostram o que precedeu o expurgo até a primeira noite. E na primeira temporada da série também foi isso, né? Os 10 episódios todos se passaram durante a noite do expurgo, eram vários núcleos e tal. Nessa segunda temporada, o que que eles vão mostrar? Eles vão mostrar de que forma o expurgo afeta a vida das pessoas durante os outros 364 dias. Então, o primeiro episódio começou na noite do expurgo, né? Faltando, tipo, 2 horas pra encerrar o expurgo. E o episódio termina logo depois que o dia amanheceu. E tem 4 personagens que vão ficar... eles vão ficar focando nesses personagens pra mostrar a reação deles. Uma coisa boa é que a série tá entrando... os episódios estão entrando semanalmente no Amazon Prime, né? Passa na terça-feira nos Estados Unidos e no sábado entra no Amazon Prime. Então, não precisa baixar, é só entrar lá e assistir, então é de boa. E eu gostei do primeiro episódio e, assim, eu fiquei curioso pra saber de que forma eles vão conduzir essa questão do pós-expurgo, né? Porque tem umas histórias, por exemplo, tem uma galera que tá assaltando um banco. Aí eles estão assaltando o banco, não sei o quê, e aí a sirene... porque durante as 12 horas do expurgo, todos os crimes são válidos, não tem polícia, não tem paramédico, não tem nada. E aí, um dos assaltantes, ele tipo fica com 1 milímetro, 1 pentelhésimo do pé dele dentro do banco quando a sirene acaba de tocar. Então ele tá classificado como assalto, então a polícia vai atrás dele. Tem um outro menino que ele foi pego no expurgo e aí ele era contra o expurgo, achava aquilo horrível, só que aí ele foi pego, e aí pra ele se livrar, ele acabou matando o cara que sequestrou ele. E aí, esse fato dele ter matado o cara, meio que despertou um negócio que tava adormecido nele. Ele meio que gostou daquilo. Aí, o outro núcleo é de uma das pessoas que administra o expurgo. Ela vê a ex-professora dela ser assassinada durante lá a noite, e os caras estão perguntando sobre uns arquivos. E aí ela fica curiosa pra saber que arquivos são esses. Então eles vão partir dessas historinhas pra poder mostrar o pós-expurgo. Então eu acho que pode ser interessante. Eu vou assistir pelo menos o segundo episódio pra ver de que forma vai. E até porque sai da fórmula que eu já tava cansado, que era de sempre mostrar a noite em si, né? Os eventos da noite do expurgo. Então Quando chega a noite, as luzes brilham mais forte. Então eu vou deixar por aí, né? E vou seguir mais uns episodinhos de The Purge, até porque agora eu não preciso baixar, então sucesso. É, mas agora pra eu descansar minha gargantinha, né? Márcio Zanon, né, vai nos falar. Nossa, até que gemeu. Vai descansar 2 minutos, né? Que é o que eu tenho pra falar. A Zanon vai falar sobre a volta das séries do Arrowverse, né? Flash, Arrow e Supergrelo voltaram aí pra novas temporadas. E aproveita que é a última vez que ele vai falar, porque ele falou que largou todas as séries. Largou, sim. Ai, ai. Zanon, e aí? Como é que foi essa volta das séries, né? Acho que a gente pode começar por Arrow, né? Por último, que é o melhorzinho. Vamos então falar... começa com o Supergrelo. Isso, então, gente. Supergrelo voltou, né? E tamo como? Aquela chacota como tava anteriormente, né? Mas agora, finalmente, eles vão fazer Lena Luthor ser a vilã, né? Porque Lena agora tá muito puta, porque cara não tinha contado pra ela que era Supergirl, né? Aí logo. É, porque o Lex mostrou pra ela no final da temporada passada, não foi? Isso, e aí ela ficou o quê? Putaça. Ela chega lá na reunião. Tá, final da temporada passada, eles tudo na reunião. E ela olhando com cara de mega evil, falando, ah, vocês não me contam segredos, agora vocês estão fodidos. Aí logo no primeiro episódio, o cara tá super na barra, porque, meu, eu sou muito best da Lena e eu não conto pra ela. E aí, não sei o que, aí a Alex fica dando conselho, tipo, a coisa mais importante do episódio é o super segredo que ela tem de não contar. E ela fica muito brava, vai ficar chate, a gente vai ser mais amiga. Aí no primeiro episódio ela já conta que ela é a Supergirl, a Lena faz a falsa, né? Fala, ai, amiga, tudo bem, tá de boa. Aí quando vê, quando ela vira as costas, ela fala, agora eu vou fuder essa filha da puta. Bem que eu achei estranho, porque eu acho que eu vi um promo, um steal ou um sneak peek, que tipo, a Lena que faz o trajezinho de calça da Supergrelo, né? Não, foi o Brainy. O Brainiac? É, foi ele. Gente, costureira também? É, costureira, igual aquele amiga Pock, que não era Pock, né, do começo da temporada, que fez a roupa da Supergirl, né? Adoro o Jeremias Jordan, que vai voltar, aliás, né? É, vai voltar, falou, vou crescer, sair dessa vida, não tinha emprego, teve que voltar. E aí foi isso. Aí agora tá que, tipo, Lena tá toda... Agora ela fica, tipo, causando uns negócios, assim, meio na surdina. E aí entrou uma mulher nova no jornal que tirou de Jamie Olsen, né, de diretor de lá. E aí ela fica, vocês têm que fazer, tipo, revista de fofoca e blá, blá, blá. E cara, eu sou muito íntegra, não vou fazer. Aí vai lá e faz a matéria e fica essa bosta. E aí James Olsen tá um cu, como sempre. Agora a Alex... Sempre foi, né, um cu cagado. É. Sempre foi uma bosta, né? Ainda bem que ele vai sair nessa temporada. Deus é mais. E Alex tá pegando a irmã de James Olsen, né? Já tá toda... Essa irmã foi aquela que apareceu quando ele tava no hospital? Uhum, que a irmã ficou gritando com a cara. Por que você não ajudou meu irmão? E não sei o quê. Toda então, revoltada. Tudo bem. Tudo em família já. Tudo nosso. Ah, e aí um irmão do John lá apareceu, que é o vilão por enquanto, né? Junto com Lena, mas... Esse é o Jarirá John, né? É, Jarirá John. Ai, saudade. Chama Mário Silvestre. Nossa, saudade. Por onde anda a Mário Silvestre? Beijo. Fazendo a mesma coisa que ela fazia antes de Lucky Ladies, nada. É. Sendo irrelevante. E aí saiu até uma notícia que pode ser que John ganhe uma série solo, você viu? Porra, todos muito interessados, gente. Hein? Mano, a plot dele é a maior bola de cocô e ainda querem fazer uma série solo dele, né? CW se passando como sempre, né? Porra. E aí, também, aí no casalzinho, né, que é... Puta, como é que é, né? Mia e Brainy, né, eles estão namorando no primeiro episódio, ele passa o tempo inteiro fazendo declaração, fazendo o que ela quer, levando comida, um monte de comida, levando um monte de coisa. E ela tá de saco cheio, fala, ó, me deixa sossegar 5 minutos, que eu não aguento mais você. E aí ela fala, mas você não me deu nem um beijo. Aí ele... deram um beijinho, aí ele fica enchendo o saco dela, fala, filha, você tá me sufocando, não te aguento mais. Aí fala, ah, é o jeito de dizer que eu te amo e blá blá blá. E aí tá nisso agora, a briga de casal dele. Mas tá Supergrelo, Supergrelo teve alguma menção à crise? Nada. Enquanto Flash e Arrow tem, Flash é o plot e a crise. Flash é um outro plot com a crise. Com a crise. Mas Supergrelo não teve nada, ninguém avisou nada, assim, tipo. Mesmo que tenha outra terra, tá acontecendo em outras terras, né? Deveria pelo menos ter alguma coisinha ali, né? Então, aí Flash, né? Flash teve a premiere que, tipo, começou o episódio, parecia o meio da temporada. Não parecia uma premiere, né? De uma série, de uma coisa nova. E aí... Por que que eu não entendi? Que eles estavam lá correndo, não sei o quê. Aí apareceu o Godspeed. E aí é o, sei lá, o quarto Godspeed que tá aparecendo, que eles são fakes, gente, que não são... outro já? O que tá acontecendo? Então, eu também não entendi aquele... Pode ser que temporada passada eu dei uma cochilada nas coisas? Pode acontecer. Mas assim, nem lembro do Godspeed ter aparecido uma vez. Eu acho que ele apareceu uma vez, mas não sabia que tava agora tendo clones de Godspeed, eles estão caçando e nada foi explicado e vida que segue, né? É, porque os clones não falam, né? Só faz barulho, né? É, vai... E aí morre. É, não entendi nada. O Flash não tem vilão mais, é isso, pra aparecer na série, né? O vilão da temporada é Mohinder agora, né? Mohinder apareceu enterrando a mãe. Aí ele fala assim: não, porque você preferiu a morte, você era fraca, mas eu vou ser imortal. Mas ele é velocista também? Não. Ele é cientista. Ele é cientista e mexe com Dark Matter lá. Como é que chama? É a matéria escura, né? Uhum. E aí ele pede pra Caitlin, que Caitlin agora é Killer Frost. Ela deixou agora Killer Frost dominar pra ter uma vida, né? E aí, Killer Frost não sabe o que fazer. É, mas ela tá do bem ou tá do mal? Do bem. Do bem. Agora Killer Frost tem uma roupinha de herói e tá do bem. E aí geralmente é só a Frost que fica dominando, né? A Caitlin aparece de vez em quando. Porque ela já viveu bastante e a Frost pode ter um momento dela agora. Mas a Frost tá com a inteligência da Caitlin também? Ou não? É, ela tem a personalidade própria, mas ela sabe que a Caitlin pensou, coisas então, assim. Entendi. Então ela continua conseguindo ajudar o Cisco, o pessoal no laboratório, né? É, mais porque... ou menos. Não é tudo que ela sabe. Tipo, alguma coisa ou outra. Entendi. Porque agora o Cisco não tem mais poderes, né? Cisco tomou injeção dos X-Men lá e pra ficar sem poder. É. Pode ter VD, né? Eita! Chegou até um disco voador junto com o TVD. E aí, o que que acontece? O Cisco não tem mais poder. E aí eles inventaram de botar a namoradinha dele no time Flash também, né, Zanon? Nossa senhora, pra quê, né? Precisávamos muito da namorada do Cisco. Olha... E a, o episódio que você viu não foi o da menina que tava mentindo, que na verdade tem uma irmã, não é? Ou foi? Foi o primeiro que eu vi. Não foi o da irmã, né? Não. Não, é o segundo. Aí no segundo aparece uma menina que tem os poderes lá, mas é a irmã que tava causando. E aí essa menina também entrou. Aí no jornal da Iris tem a Iris, a namorada do Cisco, essa menina avulsa que tem poder de meta-humana. Tipo, não serve pra nada, plot. Que maravilhoso. Acerta tá sem plot, né? Total. Por causa da crise, eles estão tipo enrolando tudo pra não fazer nada que vá afetar lá na frente. Né? É, até o crossover eles vão ficar amarrados com isso. Ah, é? Entendi. Eu gostei do começo do primeiro episódio, que a Iris e o Barry estão sentindo a falta da filha, né? Porque ela desapareceu, ela não vai existir mais, né? Aquela Nora. E aí a Iris trata de um jeito, fica triste e o Flash se afunda no trabalho, né? Foi bonitinho essas cenas. Assim. Eu acho que o plot toda a temporada passada que eu gostei foi dos três mesmo, do Flash, da Iris e da Nora. E aí agora não vai ter Nora, então tá ficando essa merda, né? E o novo Wells, jovem, que apareceu? É do mal esse? Oh. Apareceu agora no episódio 3, né? Ele, né? Não falou nada, ele só aparece lá de um buraco lá de minhoca e, tipo, não fala mais. Ele fala, encontrei alguma coisa. E aí acaba aí. Tipo, ele apareceu duas, três vezes, assim. Não dá pra saber o que ele quer ainda. É, não, porque toda temporada você tem essa palhaçada de botar um Wells diferente, né? Mata um Wells e coloca um Wells, né? É. O ator tem contrato vitalício. Aí enquanto tiver Flash, ele tem que estar lá, né? Só é pode. Tipo Ant Watch, né? Que? E na crise ele vai fazer um outro personagem, né? Também, é, né? Na crise ele vai ser o anti-monitor. É ele que é o anti-monitor? Ele é um anti-monitor, o Wells. Eu achei que ia ser o próprio monitor, ia fazer dois personagens. Gente, vocês não, falam monitor, só vem assim na minha frente. AOC. Coitado, eu tô perdidíssimo. Eu vou pra esse crossover aí, perdido que nem. Não, olha. O monitor é o cara que tá avisando. É o cara que apareceu. Assiste o crossover passado. Uhum, tá. Que dá pra entender a história. Isso, porque ele apareceu no monitor. Ah, então, bem ou mal, tem uma ligação do ano passado pro desse ano. Quando acabou o crossover do ano passado, teve assim, em 2019, Crise nas Infinitas Terras. Ah, então vou ver só o finalzinho. Quando acabou, teve esse rolê. É bom ver, assim, pra entender mais ou menos, tem que assistir pelo menos o último episódio do crossover, que é quando o Arrow se sacrifica pra poder trazer de volta a Super Grelha e o Flash. Isso. Ah, não, vou ver, Essa porra que assiste a Alaska, mas não assiste a porra do crossover, que é pelo menos divertido pra assistir. Não, mas... assistir Baby Reborn e não quer ver crossover. Não, mas lembra que eu tinha falado que eu ia assistir esse do ano passado na semana que vai estrear o novo, que aí eu já pego, faço tudo de uma vez e fica fresco na minha memória, melhor. Não, então, porque aí ele já fala o monitor, ele que tá tipo meio que sabendo tudo que vai acontecer, porque é o antes de monitor que quer acabar com as terras, né? Eu acho que é mais ou menos isso, não comentou o Potem. E aí esse monitor tá meio que reunindo e dando, principalmente pro Arrow, que aí agora já vai pra Arrow, ele tá meio que moldando a temporada, que ele tá dando uma missão pro Oliver buscar coisas pra ele pra ajudar nessa crise. Aí nesse primeiro episódio ele pede pra ele buscar tipo um bagulho lá na Terra 2, na que é a terra da... a bunda do Grant. O Oliver já fica todo estranho. Na bumba, garoto. Olha a mente. Terra 2 é terra de quem? Da caralho, ninguém, né? Siren, do... Ah, eu acho que a principal é ela, né? A Black Siren. É, a principal é a Canário. É, tem o Flash que não tem poder, que usa óculos, que é meu bundão. É o da... É a terra do Elze e da filha, que é velocista também. Sim. Ah, sim, beleza. Então, aí ele vai nessa terra. Aí nessa terra ele tem que buscar um negócio pro monitor. E aí quando ele chega... O bom que o começo do episódio começa na ilha, né? A gente não sabe o que tá acontecendo. Aí tá na ilha, aí quando ele sai assim, é a mesma cena do Nick. Na Island? Isso, na Island lá. É. A realidade lá do viagem. Não, no começo do episódio eu tomei um susto com esse rolê dele tá de volta na ilha. Falei, o que tá acontecendo, né? Eu falei, rebootaram a ilha, né? Porque... Era uma simulação, ele tava velho. Porque no final da temporada passada, aparece o monitor, né? Porque no final do crossover, o Arrow tinha feito um acordo com o monitor, que ele ia se sacrificar, né? Ele se sacrificou, ele entregar, trocar a vida dele pela vida da Super Grelha e do Flash. É, que eles iam morrer no crossover lá do passado. Isso. Aí ele falou que não, que ele faria o que fosse preciso. E aí, tipo, no final da temporada passada, fica tudo bem, tudo tranquilo, ele sai com a Felicity e com a Mia do lá de Star City, vão pra outra cidade, e aí o monitor aparece e leva ele. Uhum. E aí aparece o flash forward, né, com a Felicity lá em 2049. Aí ela fala assim, já era o tempo de poder encontrar seu pai. Aí a Felicity vai embora. E aí, tipo, beleza, como seguiremos? E aí, quando começa a temporada que ele tá lá na ilha de novo, é muito bizarro, muito, muito bizarro, de verdade. E aí a gente entende, aí depois que entende que ele tá na Terra 2... E assim, Zanon, foi muito conveniente o fato dele ir na Terra 2 e a Canário sabe que ele é o Oliver, né? E aí depois o Diggle aparece lá, né? Foi bem conveniente essa parte. Mas então, eu acho que da Canário dava a entender porque ela voltou, ela tava na Terra 1 e foi pra 2, né? E ela é, ela ficou um bom tempo lá. Então, porque eles guardaram na fanbase, né? Porque nessa Terra 2, quando mostrou, o Oliver morreu e o pai dele que virou o Arrow, né? Uhum. E aí quem era o Arrow é o... Puta, o Prometheus, né? Ele que virou o Arrow. É. Aí tem os dois lá na Terra 1 e o Oliver não pode se intrometer, né? É, o monitor fala isso pra ele. Você não tá aqui pra resolver os problemas dessa terra. E aí, porque ele volta da ilha, né? Aí, basicamente como se fosse a primeira temporada. Aí aparece a Moira, aparece o Malcolm. Aí a Moira casou com o Malcolm, né? Casou com o Malcolm Merle. E a tia morreu no... A tia morreu nessa na Terra 2 e tal, e aí ele tem que pegar um bagulho lá de partículas, não sei das quantas. E o Tommy tá vivo, né? Isso, e o Tommy é o arqueiro negro nessa... Ah, eu pensei que era o Tony Stark. Eu tava feliz aqui. É, junto com a filha dele, que é a The 13 Reasons Why. Hannah Baker. E aí ele consegue pegar lá do Tommy as partículas, não sei o que e tal. E aí quando ele tá indo embora, aí tipo, a pessoa fala assim, a cidade tá sob ataque, não sei o que, nananã. E aí tipo, vai... a Terra toda se desfazendo, sabe? Sumindo. Evaporando igual os Vingadores. Foi o Thanos que deu estalo, na verdade. É isso que a gente descobriu. E aí Canário vai com ele pra Terra 1 de novo, né, Zanon? É, aí ela vai com ele, pode com ele pra Terra 1, só que aí no episódio 2 ela tá putaça. Fala, só acaba essa Terra porque você causou, não sei o que. Ela tenta várias vezes voltar pra Terra dela usando o aparelhozinho lá, Beyblade. E aí ela não consegue abrir, aí ela fica puta com ele, e aí depois ela aceita, ela chora, né? Ela fala assim, meu, pra você não é nada, mas pra mim era pessoas que eu conheci e tal. A Terra acabou mesmo, então? Acabou, apagou a Terra 2. Caraca. A Cris, eu acho que, pelo que eu entendo, eu já li alguma coisa, eu não li os quadrinhos lá. É isso, eles vão deletar as terras, então acho que a primeira a acabar agora foi a Terra 2. Entendi. É, eles convertem tudo numa só. Uhum. E aí não sei o que eles vão fazer agora, que aí o segundo episódio foi o Oliver precisando buscar um chinês lá, um doutor lá, que o monitor pedia. E aí ele encontrou a Katana, que apareceu lá na terceira, quarta temporada. Uhum. Ela aparece, então ela tá nesse episódio também. E aí pelo que eu entendi... É tipo assim, ele vai estar pegando... Os principais... As esferas do dragão. Pra poder juntar na terra principal, né? Então, acho que assim, cada episódio pode ser ou ele que vai ficar na terra dele mesmo, ou vai pra alguma outra terra e aí buscar o que precisa, porque esse monitor quer. É. E aí, tanto que foi o médico, né? Esse aí foi lá lá na onde ele ficou lá, não é Nanda Parbá, é outro nome lá. E aí foi lá e a Katana apareceu. E pelo que eu entendi da crise do crossover, tem tanto personagem, eu acho que esses personagens vão pipocar, não só no crossover, vai aparecer uma aqui ou outra, que eu posso tipo, não ficar tudo junto, aparecer esse tanto... Uhum, entendi. No decorrer dos episódios até culminar no crossover, né? É, então, porque no primeiro apareceu a Moira, o Tommy, que já também não tá na série. Aí no próximo episódio... é a Tia que vai aparecer no próximo. Isso, ele volta pra ilha no próximo episódio, que ele falou que ele vai meio que questionar o monitor, né? Que ninguém sabe o que ele quer, né? Aí uhum. Ele falou, tem que questionar ele, né? Eu tô fazendo as coisas na louca. E aí, próximo episódio, dirigido por Kate Cass. Né? Exatamente. Então, assim, na verdade, de todas as séries, a única que tá com plot mais focado nisso é Arrow. É, então, porque como vai acabar, ele só tem 10 episódios, eles têm que preparar pra crise. E assim, pra você não chegar lá do nada, entendeu? Como todos entendi. Os outros. E as outras seguem a vida normal e ele que tá sendo a preparação, né? Não, em Flash também aparece alguma coisa ou outra, que o Flash vai ter que morrer, que vai acabar tudo, mas assim, o forte mesmo, o pesado principal é em Arrow. Então assim, se alguém quer assistir a crise e entender tudo, assistir desde Arrow, porque vai ser só 10 episódios mesmo, dá pra assistir. Exato. E tá até legalzinho. Olha a campanha que você tá fazendo na internet. Não quer entender da crise? O Vingadores Ultimato da CW? Então, tem que assistir direito. Tá vendo? E tem um twist que Layla, mulher do Deagle, né? Uhum. Layla sempre soube do monitor da crise que vai acontecer. Nossa! Ela aparece no final do episódio, o monitor aparece, ela aparece assim, aí depois eu falei, você conseguiu que você pegou o doutor pra mim? Aí ela aparece, consegui. E aí depois eu fui ler, né? Que aí os produtores falaram que ela é tipo uma... Monitora. É tipo uma estagiária do monitor que tem. Mas não sei o nome. Não acredito. E ela é que Loreninha, né? Comparada é a grande segredo dessa série. Então, menino. Ela é o cristal líquido do monitor. E pelo que eu li por cima, ela é de outra... Ela é o LCD e ele é o tubo. Ela é a plasma, né? Então, pelo que eu li, mais ou menos, ela é de outra terra e ela sabe desde sempre tudo. E aí, por isso que ela tinha que estar naquela terra e viver a vida dela e tal. Agora eu não sei como é que eles vão explicar. E aí o próximo episódio é na ilha. E também já falaram que o Deagle parece que vai virar o Lanterna Verde mesmo, né? Como todos queriam, menos eu. Porra! É mesmo? Uhum. Mentira, jovem. Nossa. Sério? Porque toda vez sempre teve teoria do que o Deagle é o Lanterna, né? O John. Porque ele chama John e aí já teve referências com o Lanterna Verde. E aí tanto que no crossover, acho que passado, alguém fala, meu, você lembra... você tava aqui, o anel, alguma coisa assim. Dá uma tirada. E aí parece que nessa ele vai usar a lanterna verde. Nossa, nem queria dizer que isso vai ser uma merda. Menino, mas vai acabar eu não vou nem me importar com isso. Vai ter todo mundo, só vai ter o Batman, né? Ah, e tem... Né? Ah, vai ter o Batman. É, o Batman. Não, você falou o Bruce Wayne. vai ter o Kevin Conroy, vai ser o Batman depois, o Batman velho. Ah, é verdade. Ah, então, e tá confirmado já aquele lá do jornal, né? Ah, é, e o jornal lá, participação. É verdade, vai aparecer o... Ah, enquanto isso, eu falei tudo de Arrow, tem a parte chata de Arrow, né? Que eu não contei. É o plot do futuro, né? Puta que pariu! Ah, Clary não tá rendendo? Menina, season passada era o que salvou Arrow, foi o plot do futuro, mas nessa temporada, puta que pariu. Aí tá a Mia, a filha do René, o filho Pock, né, de Arrow. William, que é a nova Felicity. E o filho adotivo do John, que é esse grupo, que eles, o grande vilão é o filho... biológico do John, que é o vilão, né? O Deathstroke. Esse que tá vestido de exterminador. Porque era menina que virou menino no primeiro crossover. O menino e... trans. Ah, muito trauma, né, gente? Mudar de sexo assim, sem pedir. Menino e trans. E aí, no tipo, meu, não serve pra nada aquele plot, só fica enchendo linguiça. É só pra meio que, eu acho que, preparar pro spin-off, né? Que o episódio, o episódio 9 de Arrow vai ser como se fosse o piloto do spin-off da Canary. De D100, né? Ah, é verdade. Do sucesso. Mas, Zanon vai informando a gente aí durante a temporada, né? O crossover todos veremos, né? Pra poder fazer aquele resumão do crossover no final do ano. Mas Zanon vai nos mantendo informado aí sobre as séries de herói. E agora, antes da gente passar para o próximo bloco desse podcast, Leandro Chaves vai escolher uma belíssima canção. Eita, ai, gente, é agora que a gente vai conhecer algo novo. Não, você me ferrou, cara. Sabe por quê? Ah. Eu tava procurando minha música ainda. Eu tô com uma música da TT Espíndola na cabeça. Oi? Escrito nas estrelas. Não, cara, calma aí. Abre o Spotify. Abre o Spotify, faz igual o Leonardo e o Zanon fazem. Fica escolhendo a música na hora. Pode. Aí eu fala assim, ai, gente, tô aqui pensando. Eu não tá sou bom, aqui. YouTube, me respeita. Então, já que Darlan tá nem aqui, coitado. Já que Zanon falou aí, deu o resumex aí de tudo da DC, né? Eu vou pedir agora uma música que eu gosto muito do meu CD favorito de Smallville, que vai estar no crossover. É Lonely Day, do Phantom Planet. Amo gente, essa música também. Então vamos lá, direto do Taylor, né? E a gente já volta. Porra. É, mas é do Taylor, né? Music from Taylor. É, Music from the Taylor, isso mesmo. Adoro que ninguém visitava esse lugar. Tinha duas cenas lá e o CD era todo isso. Maravilhoso. From the minute I woke up, it was gonna be a lonely, lonely, lonely, lonely day. Rise and shine, rub the sleep out of my eyes, and try to tell myself I can't go back to back. It's gonna be a lonely, lonely, lonely, lonely day. Shining down on me, and I should feel about as happy as can be. I just got here and I already want to leave. It's gonna be a lonely, lonely, lonely, lonely day. It's gonna be a lonely, lonely, lonely, lonely day. It's gonna be a lonely, lonely, lonely. Estamos de volta com o Logado Cast. Roda teu peito. Adoro! Eu esqueci de falar uma notícia na hora das amenidades, que eu até mandei pra menino Leózio mais cedo, que foi confirmado, né, que o Whoopi Goldberg vai fazer, reprisar o seu papel, né, de Dolores Van Cartier no teatro. Ela vai fazer... Chocades. Ela vai fazer 19 apresentações entre julho e setembro lá na Inglaterra. É, vai interpretar o papel no teatro pela primeira vez e vai ser foda. E eu ela amo... tá como, né? Eu tô todo me tremendo, que eu queria muito ver. Ela podia reprisar esse papel em Paris em março, né? Meu sonho. Gente, ou na Polônia, sei lá, qualquer lugar. Eu queria muito ver essa peça da Mudança de Hábito com a Whoopi Goldberg, né? Mas tô tentando convencer Darlan aí e filmar tudo pra mim. Ah, pô. Porque pode, né? Vai montar um tripé, sim, botar o celular lá. Ele nem vai ser preso. Fala, peraí, gente, peraí. Aí, qualquer coisa ele fala, não, gente, estamos fazendo a gravação do DVD aqui. Uhum. Entendeu? Maravilhoso. Mas vamos então falar aqui de novidades, né, que a gente assistiu nas últimas semanas. Acho que a gente pode começar com Cara a Cara, né? Nova série da Netflix, protagonizada por Paulo Rudd, né? E essa série tem a simples premissa de que um dia Paulo Rudd acorda na sua vida miserável, ele tá meio deprimido, meio triste, não tá produtivo no trabalho e... A cara da derrota esse homem, gente. A cara da derrota. Não consegue engravidar a mulher. Não consegue engravidar a mulher, não consegue fazer nada. E aí um dia ele tá lá no happy hour da empresa, que, né, tá todo mundo happy, menos ele. E aí o cara fala, aí ele fala pro cara assim, pro assistente dele, o cara que trabalhava com ele, que era super introspectivo, tinha medo de falar com as pessoas e tal. E ele fala assim, jovem, por que que você tá agora falando com todo mundo? Tá super expansivo, tá super expansivo. Aí ele fala assim, ah, eu fui num lugar aqui, num spa, e eles resolveram o meu problema, né, e agora eu sou o melhor de mim. E aí... ele tá lá naquela vida de merda, a mulher dele falando assim, ah, você não quer me emprenhar, que inferno, desgraça, morre diabo. E aí ele liga pro spa e fala assim, eu queria marcar a consulta. E aí o spa fala assim pra ele, beleza, 50 mil. E aí tem que ser indicado, né? Só pode se... Só pode se você for indicado. Aí esse homem rapa tudo que tem na conta dele, da mulher. Que era, né, pra fazer a fertilização, fazer, né? Fazer a fertilização, que tem, sei lá, 49.853 reais. É, tipo isso. Aí ele vai, rapa esse dinheiro, chega lá na porta do... Quando ele chega na porta do spa, que é tipo... É aquelas stores horrorosas nos Estados Unidos, assim, num lugar todo deserto. Aí ele vê o Tom Brady saindo de dentro do, sim, spa. E aí... Maravilhoso. Ele fala assim, o Tom Brady fala pra ele, ele pergunta pro Tom Brady, é a sua primeira vez? Aí o Tom Brady fala assim, é a sexta. É a sexta. E aí ele fala, puta que pariu, é isso que eu preciso na minha vida. Puta merda, meu. E aí ele entra lá no spa. E aí já sai botando dinheiro. Lá tem os dois japoneses, que aliás podia ser, tem uma série só dos japoneses que seria melhor. Mentira, que você gostou disso, viado? Horrível os dois. E aí os japoneses falam do tratamento, não sei o que. É coreano, jovem, para de ser assim. Ah, tudo tem olho puxado, gente. Na verdade eles são americanos fingindo, né? Mas eles fingem. É. Ah, verdade. Aí, pronto, matou tudo. E aí, ele entra nesse tratamento, né? Porque a primeira cena do episódio é Paulo Rudd acordando, né? No meio, debaixo da terra, enrolado... Saindo de uma cova. Numa sacola, né? Enrolado em papel filme. Todo enrolado em papel filme, igual o protagonista de Alaska. E aí, esse homem aparece lá e volta, tipo, 8 horas no dia, 8 dias antes, uma coisa assim. E aí, esse homem tá lá. E aí, quando eles estão preparando ele pro procedimento no spa, tem aquele gásinho que é pra dar, pra você dar aquela dormida, né? Uhum. Só que, na verdade, o gás é pra matar você. É. O gás é pra matar você, mas tem uma falha no gás e acaba que Paulo Rudd não morre. O gás! Só que... Ele só dorme mesmo. Ele só dorme, Paulo Rudd não morre, aí volta pra essa cena, e aí esse homem tá com uma fralda maravilhosa voltando pra casa, no meio da noite, não sei o que, ele tem um rolê que ele sempre bate na mesinha quando entra na casa, aí ele bate, e aí ele tá ouvindo a mulher dele conversar com alguém lá em cima no quarto, e aí quando ele tá ouvindo essa conversa, de repente a pessoa que tá lá em cima fala assim, eu vou ver o que aconteceu lá embaixo, e aí quando ele vê, é ele mesmo. Cara, que na verdade, cara, que... o spa faz clones aproveitando somente o melhor do seu DNA, né? E é quando você é substituído, trocam, né? Você fica morto e um clone assume seu lugar. Todo morto. É o clone perfeito, assim, perfeito. Ele tem as memórias, tudo, tudo. Só que ele não morreu, E aí, os 8 episódios da série é isso. Um episódio mostrando a visão do Paulo Rudd depressivo, e a outra visão mostrando a visão do clone. E assim eles vão revezando um episódio sim, um episódio não. E assim, gente, eu não tenho esse apego que as pessoas têm com o Paulo Rudd, né? Eu não acho essas Coca-Cola toda, de verdade. Até em Homem-Formiga, né? Garoto. E assim, eu não achei boa a série, sabe? Eu vi o primeiro e o segundo episódio, eu falei assim, ah tá, beleza, posso seguir minha vida, próxima. Eu não fiquei com a menor vontade de assistir. Cara, eu assisti tudo assim, eu não achei maravilhoso não, mas eu achei... Assisti, eu achei ok, cara, me prendeu, porque assim, a forma como eles fazem em todos os episódios a questão dos dois pontos de vista, eles conseguem fazer de uma maneira interessante, não é simplesmente assim, esse episódio aqui vai ser só do Paulo Rudd depressivo, esse aqui só do... Não, eles têm uma transição que é muito maneiro, cara, isso, sabe? Eles começam sempre o próximo episódio como se fosse os minutinhos finais do outro pra... Chega no momento que ele se encontra e vira e o episódio passa a ser do outro, sabe? E assim, só é chato que assim, eu gosto do Paulo Rudd, cara. Eu não pago pau pra ele, mas eu gosto dele. Eu gosto desse homem desde que ele apareceu em Friends a primeira vez. Mais um motivo pra eu não gostar dele. As duas versões dele, a versão depressiva é insuportável, mas a versão clone, que é o Paulo Rudd que eu tô acostumado nos filmes, o Paulo Rudd que eu gosto, pô, me fez assistir a série, eu gostei, cara, sabe? Não, ele é engraçado. Dos filmes é a depressiva, jovem. Ah, não, cara, eu já vi bastante filme com ele que é a versão clone. Mas o que importa é, Leandro Chaves, conte o final pra gente que a gente não vai assistir. Então, mas, gente... Aí a série tem o clichêzinho de que, né, eles começam a dividir a vida, eles fazem meio que um trato no... Agora eu não lembro se é no segundo ou se é no terceiro episódio, acho que é no segundo já, que eles fazem um trato e falam assim, olha só, cara... É no terceiro, porque o segundo eles combinam de ir embora, o Paulo Rudd dá dinheiro pro outro Paulo Rudd, e aí termina o Paulo Rudd olhando ele dentro da casa. Isso. Aí ele volta, né? E aí eles decidem... assim, vamos lá. O Paulo Rudd, que é o clone, ele tá indo muito bem no trabalho. Que ele chega lá, dá as ideias malucas pra uma campanha de marketing que vai ter, que eles precisam vender o serviço deles pra pegar essa campanha de uma grande empresa de telefonia. E o clone, ele é o melhor do Paulo Rudd, né? Do personagem, ele consegue fazer uma apresentação maravilhosa e vende. Então eles começam a trocar. O Paulo Rudd fala assim, ó, cara, o depressivo, eu preciso... Vamos fazer o trato é esse. Você fica com o trabalho, que você tá indo super bem lá, você ganhou lá a confiança da chefe, e eu aproveito esse tempo para ficar em casa, porque eu preciso escrever o meu romance, que eu tinha começado a escrever há muito tempo atrás, e eu preciso disso. Aí começa o Paulo Rudd viver, o clone vive durante o dia, praticamente na rua, no trabalho e tal, e quando ele chega em casa, ele some, né, vai pra um hotel, fica trancado no quarto, e o Paulo Rudd depressivo assume pra ali, pra conviver com a mulher. Sendo que o Paulo Rudd depressivo, ele fica, tipo, mais na merda ainda, que ele começa a beber direto, aí não consegue fazer as coisas, aí começa a perceber que a esposa dele tá assim, se apegando mais ao clone. E a mulher descobriu que tem, que são dois? Então, ela descobre, tem uma festa da empresa lá, já no meio da temporada, que quem tá é o Paulo Rudd clone. Só que o Paulo Rudd depressivo começa a achar que ele, o clone, tá perseguindo o depressivo pra matar ele e assumir o lugar dele. Só que não é isso. A gente também acha isso, né? No final das contas. É um plot que não tem nada a ver, que nem merece ser falado isso daí. É outra pessoa. E aí ela descobre. Ele chega, ele faz uma aparição e todo mundo acha que eles são irmãos gêmeos, mas ele fala pra mulher. Aí a mulher tem uma crise, né? Que tipo, eu não sei com quem eu fico, se eu fico com o depressivo ou não. Aí acaba que ela dá pro clone e depois descobre que realmente ela ama é o depressivo. E no final de tudo, resumindo o básico do básico, eles se encontram no final, caem na porrada, praticamente o depressivo mata o clone, é sufocado no travesseiro, mas consegue reanimar ele, os dois se entendem, sabe, tipo, eu não tenho coragem de te matar porque você é meu clone, você sou eu e tal, e chega a mulher dele falando assim, realmente eu amo o Paulo Rudd depressivo, não você, clone e tal, mas a gente precisa ficar junto porque eu estou grávida, e acaba. Tipo, é o grande cliffhanger, entendeu? Porra, fiquei animadíssimo pra assistir, só que não. Ai, ai, olha, não, cara, agora, não... agora eu vou ver tudo. Não é assim. Não é uma série boa pra caraca. Mas pra mim, me prendeu, me deixou entretido. Então, valeu, sabe? Pra mim, valeu. Eu acho que mais pelo Paulo Rudd clone, claro. Crossover pra assistir essa merda. Não, mas tem uma cena que no primeiro, no piloto, se não me engano, o cara fala assim pra ele: quando você for pra casa, pode viver sua vida normal, mas fique não sei quanto tempo sem sexo, sem fazer safadeza nenhuma e tal, e não olhe quando você for no banheiro. Aí você fica, não olhe e tal. Sai a cor. Porra, quando ele vai no banheiro. É uma das piores coisas essa cena, é muito ridículo. Caraca, quando ele vai no banheiro que ele dá aquela mijada, sai tipo um mix de iogurte, de tudo que é cor, que parece um arco-íris. Sim, nossa, cara, várias tintas. O que fizeram com esse homem por dentro? Olha, é isso. Melhor nem saber, né, Brasil? É. Mas vamos trocar então o serviço de streaming. Sim, e passar agora pro. Garo. Pra. Passa. Fala, Leozinho. Não, pode ir, vai. Segue só. Não, fale, né? Fale, amor. Não, eu ia repetir coisas. Deixa. Mas a gente pode repetir, tá liberado. Não, eu ia falar que, assim, eu gosto muito do Paulzinho e fui ver essa série com expectativa, assim, ser algo, né, no clima das coisas que ele faz. Uhum. E eu acho que, assim, a série é uma boa oportunidade pra ele atuar. Apesar dele sempre fazer coisas muito parecidas, eu vi que ele conseguiu diferenciar bem ele, Depredo, dele clone, né? Apesar de ser meio estereotipado e tal. Mas essas partes de humor aí que vocês falaram, do xixi, dos coreanos, de ficar tocando Enya toda hora, Orinoco Flow, me irritou num nível que acabou me afastando de uma premissa que eu achei muito boa. Então, tipo, eu vi os dois primeiros, né, que foi pra ver essa versão aí do clone depois do episódio dele. Eu fiquei interessado até pra saber como seguia, mas agora que o Leandro falou, já vi que não precisa. Não, é assim, tu não precisa realmente, se for pelo Paulo Rudd, no caso, teu caso, não precisa. Mas eu gostei da sinopse mesmo, entendeu? Uhum. Só que eu achei a execução da sinopse horrorosa. O episódio final, cara, assim, a revelação e tudo, que a mulher tá grávida e tal, a escolha, a indecisão da mulher dele de querer ficar com ele ou com o clone e tal, isso, tipo, é muito clichê. Isso é uma história que todo mundo imaginasse que fosse acontecer, que é muito simples, sabe? É previsível. Mas o que me prendeu mais, além disso que você falou, do Paulo Rudd, porque realmente ele tá muito diferente fazendo ele depressivo e o clone. O jeito dele andar é outro. Sim, são completamente. São duas pessoas completamente diferentes, sim. Te convence. E a questão de como eles tratam, sabe, o episódio, eles não estão juntos os episódios todos, eles dão, cada episódio dá um espaço pra um, mas a transição e a maneira como eles vão contando isso é muito bem feito, sabe, é um corte muito bem feito, mas não é uma série ótima e tal, assim, quem... Você acha melhor do que Sarita? Quem é Sarita, gente? Santa Clarita Diet. Todo dia tem Sarita. Sarita eu não assisti, então não posso opinar sobre, mas sim. Cara, é aquilo, né? O Eduardo gosta de Sarita. Ele vê alguma coisa lá que prende ele. Foi o meu caso com essa série. É, Drew Barrymore. É, o meu caso é o Paulo Rudd. É Drew Barrymore que me prende. Ele acabou, hip Santa Clarita Diet. Mas... Porque, assim, mas sério, aí o corte, a edição que eles fazem, a montagem dos episódios é muito maneirinha, sabe? Na só que realmente, a sinopse é legal, mas assim, é tudo muito previsível. O que você acha que vai acontecer, acontece, é isso, sabe? Então, assim, eu assisti, quem tiver tempo disponível, assiste, mas não vai esperando... Bom pra quem gosta, né? É, não vai esperando muito não, é bom pra quem gosta. Amo bom pra quem gosta. Tá bom. Eu lembrei aqui, vocês estavam falando aqui, eu abri minha Netflix, eu lembrei que eu tinha que falar sobre uma coisa, alguns episódios já, mas eu acabei esquecendo. Não, garoto, respeita, já falou. Graças a Deus já enterrou isso aí. Eu assisti aquela docu-séries da Netflix, né, Realidade Não Documentada, assisti logo que saiu, que ela fala sobre 8 famílias de imigrantes que estão nos Estados Unidos por algum motivo, né, e eles estão para ser deportados, e assim, são 8 episódios e, cara, eu me emocionei em pelo menos uns 6, assim, sabe, porque é muito cruel, a gente vê, assim, nesses episódios tem uma galera que, tipo, alguns estão fugindo da guerra, que vieram, tipo, de El Salvador, uma situação, tipo, muito merda, tem uma família que veio da Colômbia. O cara, o pai da família, ele era, tipo, secretário do tesouro na Colômbia, a mulher dele era PhD em economia. Aí eles começaram a ser ameaçados por esses narcotraficantes. Vieram para os Estados Unidos, estão morando nos Estados Unidos há quase 20 anos. Ele trabalha como zelador em duas escolas. Ela trabalha como faxineira numa loja de carros. E, tipo, eles estavam para ser deportados. Eles entraram com pedido de asilo emergencial, porque até hoje, 20 anos depois, eles continuam recebendo ameaças de morte desses narcotraficantes e, tipo, os Estados Unidos deportam o pai da família de volta, sabe? Tem uma história também de uma... de um cara de El Salvador, que ele tem que... a esposa dele, grávida, foi pega pela imigração, ela vai ser deportada e a imigração quer que leve o filho deles também, de 3 anos, pra ser deportado junto. E aí ele quer ver a esposa uma última vez antes dela voltar. E aí o agente da imigração fala que só vai deixar ele ver se ele entrar no escritório da ICE. Só que, pô, se ele entrar no escritório da ICE, corre o risco dele ser deportado também, né? E aí, tipo, o agente obriga o cara a entrar, empurra a advogada dele no chão, a advogada quebra o pé. E aí o cara fica, tipo, 6 meses preso nesses bagulhos de imigração. Mostra também uma meninazinha que fica presa, tipo, quase 7 meses, que ela foi separada da tia quando chegou nos Estados Unidos, assim. Tem umas paradas que são muito tristes. Tem um cara que veio de Israel com a família, e aí ele tá nos Estados Unidos há mais de 20 anos, ele tem uma empresa de embalagens, a empresa dele fatura mais de 4 milhões de dólares por ano, e ainda assim ele não pode se tornar cidadão, sabe? É muito bizarro, assim, é surreal. E aí eles falam muito da questão de como a lei endureceu para os imigrantes com o Trump, mas que tudo começou, na verdade, com um decreto que o Clinton assinou em 97, e o Bush e o Obama não fizeram nada a respeito, entendeu? Aí o Trump só apertou muito mais essas regras. Então, é assim, um documentário muito legal. São 8 episódios de 40 minutos. É emocionante, é triste, mas eu acho que é bem importante, assim. Eu gostei bastante desse documentário. Recomendo, assim, pra quem tiver com tempo, assistir Realidade Não Documentada no Netflix. E, além disso, eu queria falar que, depois que eu comentei os 2 episódios de Insatiable, né, que eu assisti, eu fiquei na curiosidade de saber qual era o cliffhanger pra 3ª temporada, se a série foi renovada. E aí, vem me falar que eu assisti Cara X Cara, tá vendo? E aí eu assisti o último episódio desse de Insatiable. Vocês acreditam, Leózio, Márcio Zanon? Mas foi só o último mesmo. Foi só o último mesmo. Foi só o último mesmo, tanto que eu não sei nem o rolê do que aconteceu. Só o que eu sei é que no final da temporada, tipo, a menina se assume como realmente uma assassina e que... A protagonista? É, ela se assume como assassina e que a única coisa que sacia a fome que ela tem é matar pessoas. Ela e conta aí... pra quem, gente? Da polícia? É, porque o que acontece? Pelo que eu entendi, lembra que eu falei que a dona Ladona apareceu morta, né? No segundo episódio. E aí, pelo que eu entendi, teve um assassino de Misses durante a temporada. E aí, esse assassino de Misses coloca a culpa no Dallas Robert. Coloca a culpa no Dallas Robert e aí termina a temporada na cadeia. E aí a Perry vai visitar ele e aí ela fala de todas as pessoas que ela já matou, né? Que foram 6 pessoas. Todas as pessoas que ela já matou e que ela fala que vai atrás do assassino pra poder inocentar o Bob. Aí ele fala, não, eu não quero que você faça isso, não sei o que, nananã. E aí ela fala que finalmente ela se entendeu que a única coisa que faz ela se sentir saciada, que faz ela não sentir fome, é matar as pessoas. E é isso que ela vai continuar fazendo. Ou seja, ela é uma serial killer. Sim, ela é uma serial killer. E ainda tem plot pra 3ª temporada? Cliff? Teve, que ela saiu pra procurar a quem incriminou o Bob, e o Bob quer botar ela na cadeia agora. Não. Ela é a Amy Adams em Smallville. Isso! Adoro! Esse episódio é maravilhoso, aliás, da Amy Adams. Adoro. Devia ter ganho o Emmy por ele, né? Tá vendo? Exatamente. Mas quis ficar fazendo o quê? Tocando siririca na HBO, né? Reparação histórica. Eu fico pensando, se Amy Adams aparecesse em Crise das Infinitas Terras como Lois e como a personagem de Smallville, ia ser foda, né? Ia. Amo, meu ia sono. Ser foda. Ia ser maravilhoso. Mas vamos então agora sim trocar de serviço de streaming, vamos sair da Netflix e vamos pro Hulu, né, que lançou aí a adaptação de mais um livro do John Green. Nossa, né? Porra, tinha esquecido disso. A gente que já assistiu nos cinemas Cidade de Papel, que o Darlan odeia, e A Culpa das Estrelas. Quem gosta, né? Eu acho ok, eu não odeio. Eu não assisti nenhum dos dois. É, eu não odeio, eu acho ok. Só que eu acho ok. Essa série achei que era a mesma coisa. Eu gosto muito da Cara, Cooperando nunca, Estrelas. Cara, eu nunca li nada e vi nada do John Green. Tudo dele tem tragédia no final? Basicamente. Ele Caraca. Gosta muito dessa coisa de Chauvins. E tudo tem uma menina muito revoltada que o idiota... E muito misteriosa. E muito descolada, isso aí. É, e muito legal. Que o imbecil se apaixona, né? Eu acho que é a vida dele, o sonho, né? E assim, deve ser a vida dele, né? Eu gosto muito do A Culpa das Estrelas. Como eu disse, o Cidade de Papel, eu acho ok. Acho um filme legal. Mas Quem é Você, Alaska, essa adaptação aí, que pro Hulu em 8 episódios, que saíram juntinhos, né? Que a gente vai conhecer esse menino, que eu esqueci o nome do menino, cabeludo. É o Miles. Miles. É o gordo. É o gordo, verdade. Menino com cara de trouxa e que tá doido pra se livrar da família super louca que ele tem. E aí ele vai pra uma escola. Eu confesso que eu levei horas pra entender que aquilo que ele tava era uma escola. Parece um acampamento. Pra onde tava ele? Parece um acampamento, é. Parece um lugar tão escolar que as pessoas ficam só nadando e transando e sofrendo acidentes. E com o bônus de pai de renda de professor, né? Com o pulmão só. E aí, quando ele quer ir pra essa escola, porque vai ser tipo o livramento dele. E o que Miles tem de diferencial é que ele conhece várias últimas frases de pessoas famosas. Tipo, que diferencial esse. Mano, eu pensei, na hora que eu tava assistindo a série, eu falei, John Green queria pensar numa coisa muito descabida que nenhum jovem faz, que é muito super cool. Ele sempre faz isso. Uma frase do bagulho, né? E aí, esse menino vai pra esse colégio lá, e ele conhece essa menina incrível, sensacional, maravilhosa, ultra mega liberal, feminista, que é Alaska, né? Que é a meninazinha do The Society, né? A menina que vira médica The Society. É a Alaska, Christine Frossard, uma coisa assim. E ele conhece vários amigos também, né? O coronel e o japonês avulso. E assim, eu achei esse primeiro episódio chato num nível. Porque é tudo chato. Porque eles são chatos. Ninguém tem carisma. O Miles é chato. Nenhum, é zero carisma. Zero, zero, zero carisma. E quando eu vi o primeiro trailer, eu tava muito animado. Porque eu gosto das coisas do John Green, né? Eu me identifico por ser uma pessoa assim, juvenil, né? Com essa alma pueril e tal. Mas, cara, até a Alaska, que eu achei que eu ia super me identificar e achar muito legal e gostar. Ah, e ela pra mim é uma das mais chatas. Nossa, é tudo muito chato, né? Eu comecei a ver o segundo episódio, mas eu nem terminei. Mas, assim, eu achei, como eu disse, tive dificuldade de entender que ele tava num colégio, pra mim era um acampamento de verão, o que não fazia sentido nenhum com a coisa que o homem tava, que ele tava dizendo, que tava montando uma mala com a biblioteca inteira, sabe? Não tava entendendo. Olha, olha, aquela escola, que tipo de escola é essa? Que é tipo num mato o acampamento. É, tipo, escola é um fazenda. Internato, né? É um internato, né? Pelo que eu entendi. Mas, assim... Eu tive a infelicidade de ler esse livro, né? Que na época, logo depois de Culpa das Estrelas, eu li Culpa das Estrelas, Cidade de Papel, que eu gosto até do livro. Eu acho o filme ruinzinho, mas o livro é bom. E fui ler Quem é Você, Alaska, que foi onde eu parei de ler John Green, porque, assim, ele tem essa coisa de adolescentes com apelidos muito coronel, não sei o quê, e essas coisinhas, tipo, de últimas palavras e, sabe, esquisitices de menininhos ingênuos. Só que em Quem é Você, Alaska, é isso, assim, tipo, a série é muito fiel, inclusive, porque é tipo a Alaska o tempo inteiro cheia de enigmas e aí vai e volta no, depois da morte dela, antes da morte dela. Não sei se ficou claro pra vocês no piloto que ela morreu, mas, né, gente? Não, sim, pra mim ficou. No piloto? Logo que começa, Eduardo, tem um policial de Jean Trans. Sim, tem aquela cena lá, mas pra mim era o Miles que tava. Não é ela, só porque aparece umas flores que tem no quarto dela. E depois um maço de cigarro que ela usa, que ela fuma. Gente, então quer dizer pra que a Alaska ficou na cara que era ela. Uhum, e a Alaska está morta. Chocado. E aí Miles vai descobrir quais foram as últimas palavras dela. Uhum, basicamente. Esse é o plot? Não, você descobre um monte de coisa dos traumas de Alaska com a mãe dela, como é que ela recebeu esse nome maravilhoso, a relação dela com o pai, o que que aconteceu até ela morrer, que ela tá brigando com os homens tudo, e tá dirigindo, assim, é muito chato o livro, porque é sempre esse esquema que a série fez, né, de antes e depois, então vai mostrando uns pedacinhos, tipo Elite, que... só que você não se importa, assim, tem muita gente que gosta desse livro e deve ter gostado da série também, mas eu, pelo menos, não consegui me importar, e olha que eu vejo muitas coisas adolescentes, eu sou super fácil de ser pego, mas assim, cara, e a série conseguiu, cara, ser tão boa quanto o livro ou pior, porque é muita gente chata e dilemas, assim, que você fala, por que, gente, sabe, em pleno século de 2019. O livro também é essa quantidade de falta de carisma também? O livro, eu acho que a série vai ser muito maior, né? Provavelmente eles vão... Porque, tipo assim, isso que a série mostrou já é meio que quase metade do livro, assim. Então, tipo, não sei como é que eles vão seguir a partir daí. Gente! Ué, Leandro, Leandro viu até que episódio, Leandro? Até o 2? Eu tô no finalzinho do terceiro. Porque eu não achei essa ruindade toda. Não achei. Só que, cara, isso que vocês falam da falta de carisma, não é... É estranho, porque eu gostei meio que da vibe da série, talvez pelo lugar, sei lá, pela escola, acampamento, sei lá. É mais disso do que os personagens, porque esse Miles ele tem uma cara de tipo... De pastel, né? Nossa! Sei lá, cara, mas aquele imbecil, mas que... Ai, não sei. Ele é... Se bem que no segundo episódio você, acho que você tá mais acostumado com ele, você deixa passar. Mas, por exemplo, a namorada do coronel é insuportável, aquela menina. Não, o coronel é outro insuportável também. O coronel no primeiro episódio é insuportável, no segundo ele passa a ser mais aceitável, eu comecei a gostar mais dele no segundo. A Alaska pra mim, tipo, tanto faz como tanto fez, se ela não tivesse ali, eu acho que pra mim não faria diferença, apesar dela... Assim, e fica a pergunta, no segundo episódio tem 43 cenas do menino abrindo o chuveiro também, mostrando que o chuveiro tem. É ruim. Tem. Ele tem uma coisa com esse chuveiro que é tipo abrir e fechar a gaveta. Nossa, que inferno. Pois aparece é. 79 vezes a cena dele abrindo o chuveiro e mostrando que há pouca água no chuveiro. E, assim, e que ele não dá altura no chuveiro. O que me deixou meio na dúvida é assim, eu já imaginava que era, né, que seria algum tipo de desastre que alguém morreria, né? Mas assim, nesse terceiro episódio tem um momento que o coronel, se eu não me engano, ele fala assim, ah, antes da Alaska morrer, tipo, aí eu fiquei meio na dúvida se eles estão lidando com duas timelines ao mesmo tempo, de antes e depois ou não, porque até agora, até o que eu assisti do terceiro episódio, não parece momento nenhum que é isso, só aparece assim, no início do episódio, né, ou no final do episódio aparece um tempo depois, tipo um flashback ou um flash forward, né, do acidente. Mas no meio do episódio, não dá a entender que é isso. Dá a entender que é o tempo todo lá na timeline enquanto ela era viva. Só que ele joga uma frase dessa, que eu fiquei tipo, ué, o que eles estão tentando fazer? Assim, eu acho que eu falei que assisti e tal, até porque as séries que eu assisto que eu dependo de legenda, que é um pouquinho mais complicado para assistir com legenda em inglês, estão demorando a sair, aí eu tô assistindo o que aparece. No terceiro episódio, até o terceiro episódio, você começa a se acostumar mais com os personagens. Então, mesmo eles sendo chatos, você suporta, sabe? Mas no primeiro, acho que de primeira impressão, qualquer pessoa que fala que assistiu e achou um saco e não vai seguir, eu consigo entender completamente. Porque realmente todo mundo é muito chato no primeiro episódio. Não, mas eu pensei isso no livro, eu falei assim, não, já tô aqui, vou até o final. E aí eu falei, devia ter parado essa bosta. É. Você quer saber como a Alaska morre? Pode falar. Eu já tinha até te perguntado no grupo, acho que tu não viu. Porque assim, o povo começa a investigar, né? Miles e os amigos lá, os detetivão tudo, começam a ver se ela se suicidou ou se ela só bateu o carro por algum acidente. Ou se suicidaram ela. Exato, uhum. Se suicidaram a Alaska. Aí eles vão mostrando uns plot que eles jogaram verdade ou consequência, aí Miles, né, pegou a Alaska, não sei o que, realizou seu sonho e tal. E aí tem uma hora que alguém liga pra Alaska, um ex, sei lá, um negócio assim, e aí ela lembra que ela esqueceu de botar flores na cova da mãe, que era uma coisa que ela sempre colocava no aniversário da morte, não sei o que, era algo muito importante pra ela. E aí ela sai bêbada, passa lá pelo Japo, não sei o que, fala que fez merda, sendo que, né, E aí ela vai e bate o carro. Só que ninguém tem certeza se ela queria ou não, porque ela deixa tipo umas mensagens, uns negócios. Então aí, essa flor que aparece no carro ali é a flor que era do quarto dela, que ela pegou pra levar pra mãe. Gente, ou seja... Cerveja. Agora eu tô pensando se continua ou não. Porque assim, eu achei que ia ter alguma coisa a ver, porque o plot do episódio 2, quer dizer, do episódio 3 inteiro praticamente, é que começam a acusá-la dela ser a dedo duro. Porque eles têm uma política lá de que, independente do que aconteça, que eles são uma escola muito troteira, né? Adoram dar trote pesado. Guerreiros do tem uma eles guerra. Eles dão trote em todo mundo e trote pesado. Aí vira uma guerra de trote. E rolaram o menino todo no plástico. Isso, no filme. Chocada! Ah, então eu tava enrolado. Nossa, você podia ter morrido, hein? Tipo, que coisa, né? Sendo que o lago, então, era igual a piscina do Chaves, era só o Kiko ficar em pé, né? Ele... Mas enfim, aí. Você podia ter morrido, aí fica kkk, beijos. É. aí tem esse plot dos trotes que tá cada vez ficando mais sério. E aí, eles têm uma conduta lá, uma regra de que é, independente do que aconteça, não pode haver dedo duro aqui. O coronel explica isso no primeiro episódio pro Miles. Só que no primeiro episódio mesmo, alguém dedura que a amiga de quarto da Alaska tá transando com o namorado, os dois são expulsos. Nesse terceiro episódio, é o terceiro episódio inteiro, as pessoas... as pessoas não, a namorada insuportável do coronel e os amigos dela dizendo que foi a Alaska, acusando a Alaska, e os amigos começando a duvidar que se foi ela mesmo ou não. Que chato do caralho. Aí eu achei que a morte dela ia ter alguma coisa a ver com isso, sabe? Até um desastre adolescente. E não, né? Não. E são 8 episódios dessa bosta, né? São 8. Gente, eu não imagino, pelo ritmo que esse piloto foi, assim, apesar de não ter acontecido nada, como é que eles vão enrolar mais 7 episódios, porque... E de plus, tem o pai do Randall, que tá sendo o pai do Randall com aquelas frases... Que nessa série ele é professor. Sim. Aquela baba nojenta. Ele é professor. O homem não consegue falar. Vai, Eduardo, esse momento é seu. Não consegue falar. É, porque ele só tem um pulmão, né? O homem não consegue falar, nojo, então, podre. E ele tá sendo o pai do Randall por quê? Ele é professor que tá ensinando... cristianismo, budismo, islamismo e mais outra coisa aí. Então, as mesmas frases que o pai de Randall usa pra ser, tipo, o ex-maconheiro que deu certo na vida depois de encontrar o filho com 70 anos e com câncer, fica dando lição de moral na esposa do filho, no filho e nas netas. As mesmas frases de efeito, só que ele dando em sala de aula. É isso o tempo todo, ou no hospital. É isso o tempo todo. Ô, Leózio, e a personagem da menina que é romena? A Lara? É. Ela fica com o Miles em algum momento, mas ele tá só usando ela pra esquecer a Alaska, né? Porque é isso que ele faz. E aí ela tá lá pra isso, coitada. Não sei se a na lourinha, série ela... né? Não sei se na série vão dar um tratamento melhor pra ela, mas no livro é super assim, tipo, ai, quero transar com você, porque, né? A Alaska não tá podre. Quer transar com você, porque a Alaska não quer transar comigo. Exato. O tratamento que deram pra ela até agora foi uma vomitada em cima dos peitos que o menino dá nela, o Miles, coitado. Olha aí. Nossa, tem isso no livro também. Tem. Bizarro. Mas é isso. Eu agora, depois que fiquei sabendo das coisas, tô considerando sinceramente. Se para no 3. Agora a semana inteira pra contar aqui. Agora eu vou fazer igual a Leózio, vou ter que ver até o final. Então tá aí, nossas impressões, né, de quem é você, Alaska. Recomendação, conta, né? Conta pra gente o que você tá achando dessa delícia. Mas, menino Leózio. Oi. Que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco, o bloco dos mistérios do LogadoCast. Adoro. Eu vou escolher, então, uma canção de As Panteras também, né? Que realmente é a melhor música do álbum, que é Jabuticaba, de Neis a Pantera. Um clássico. Ai, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Então a gente já volta. Jabuticaba, jabuticaba. Gostosa e saborosa, docinha igual o mel. Todo mundo que me chupa se sente lá no céu. Me colocam na boca, me chupam e me mordem. Meu doce é uma delícia e meu suco é tão forte. Eles ficam no meu pé, querendo me pegar. Se eu vacilo um pouquinho, eles querem me matar. De vez em quando eu sumo, apareço no verão. Sou redonda e pretinha, sou a fruta da estação. Não sou uma truta, mas sim uma fruta. Eles me apertam e até me machucam. Não tem dó de mim e só me maltratam. Comem meu caroço e jogam minha casca. Já sabe quem eu sou? Não! Já sabe quem eu sou? Não, não, não! Já sabe quem eu sou? Não! Já sabe quem eu sou? Não, não, não! Sou uma fruta forte e aguento até varada. Eu fico até dezembro e não fico estragada. Já sabe quem eu sou? Agora vou dizer. Sou a jabuticaba e esse rap é pra você. Jabuticaba! Jabuticaba é a fruta que eu vou chupar. Jabuticaba, jabuticaba, jabuticaba é a fruta que eu vou comer. Jabuticaba, jabuticaba, jabuticaba é a fruta que eu vou chupar. Jabuticaba, jabuticaba, jabuticaba é a fruta que eu vou comer. Estamos de volta com o LogadoCast, né? Agora para o bloco dos mistérios, né? Blocos da... Vamos começar então com a nova produção original do Facebook, Facebook Watch, né? Que é Limetown, essa série protagonizada aí por Jessica Biel, né? Que ela também é a produtora executiva da série, e pelo Stanley Tucci, né? Que tá nesse elenco aí dessa série maravilhosa. Série que é baseada num podcast. Podcast muito famoso nos Estados Unidos, que está na sua segunda temporada. Quem ouve o podcast fala que a primeira temporada foi boa, a segunda está uma bosta. Então, né? Então vamos aguardar. Mas, Leózio, qual é a sinopse de Limetown? E no Limetown é o seguinte: temos aí Jessiquinha, né? Biel, que é essa atriz que eu nunca critiquei, apesar de eu sempre ter odiado, que ela está investigando uma cidade que era meio que uma. Um centro de pesquisa, tipo, né? Tipo, a gente vai conhecendo aos poucos qual era a estrutura de Limetown. Mas, assim, basicamente existe esse lugar onde desapareceram não sei quantas pessoas, 300? 326 pessoas. Exato. E aí ninguém nunca deu conta dessas pessoas e Jéssica quer saber o que aconteceu. E aí ela começa a investigar e a chefe dela, que é Helena de Defosses, que fala assim, não tem nada novo dessa porra, você tá indo atrás pra isso pra quê? Tem tipo 15 anos já que sumiram, não é isso, Leózio? Exato. Só que ela recebe no fim do primeiro episódio já uma ligação de uma pessoa que se diz sobrevivente desse lugar, desse desastre. Então a partir daí a gente começa a conhecer um pouquinho do que era Limetown, como as pessoas foram parar lá e por que é que elas não podem falar sobre o que aconteceu, porque elas não lembram do que aconteceu e tal. Tipo, eu achei, cara, eu comecei a ver essa série, até falei pro Sassi, porra, Jessica Biel não dá, gente. Depois de The Sinner, que todo mundo acha uma maravilha, acha uma bosta. Eu falei, gosto muito. Quero. Em defesa de Jessica Biel, eu gosto de Jessica Biel desde Sétimo Céu, né? Nossa. Eu gosto dela desde Sétimo Céu. E, assim, eu gosto da primeira temporada de The Sinner, que ela tá lá fazendo o papel da protagonista. Assim, Limetown foi a última das séries dessa pauta que eu assisti. Foi a última das séries, eu fui levando e aí vocês foram falando, ah, gostei bastante, achei intrigante e tal. E aí quando eles começam falando da questão de que Limetown era pra ser supostamente a cidade onde iam ter os maiores gênios ali dos Estados Unidos, né? Porque eram várias famílias de cientistas, não sei o que, nanã. E que eles desaparecem, né? Que ele recebe uma ligação lá no 911, a Reina recebe uma ligação no 911, e aí, de repente, quando chega a polícia, o exército, um monte de gente, todo mundo desapareceu, ficou meio assim, gente, o que tá acontecendo? Real tensão. Aí a gente sabe que tem a motivação que a Jessica Biel, o Stanley Tucci, tio dela, é uma das pessoas que desapareceu, né? E ela ela tenta entender e ela meio que... Ela tá meio tantã, né, já, né? Ah, ela tá meio, bastante mesmo. Ela tá meio consumida já por essa história. Tanto que ela não consegue ter um relacionamento interpessoal, assim, sabe? É muito bizarro. Ela chega lá com a mulher e fala assim, ah, me espaça a bucetinha. E aí vai, ela entra lá e grava transando com a mulher. Ah, aí é. Fica ouvindo, sabe? Fica se fazendo a Amy Adams, aí ouvindo, toca esse lirica enquanto ouve a transa dela com a mulher. Exato, fica lá fazendo a Amy Adams, sabe? É muito bizarro, assim. O clima, vale... o clima é um clima estranho, sabe? Sim. Vale, isso, vale, é, isso é legal. Vale dizer que ela... Essa investigação não é por conta própria, ela é jornalista e ela trabalha num agora eu não sei se é jornal, se é rádio. Ela é blogueira, claro. Né? É, e ela... ela faz isso em forma de podcast. Exatamente, ela faz isso em forma de podcast. Então por isso que ela grava tudo. E assim, já no segundo episódio, quando começa, quando surge a primeira, acaba o primeiro episódio, alguém indicando que tem uma... Quer dizer, uma pessoa que é sobrevivente de lá liga e pede pra ela se encontrar. E no segundo episódio... Bilu, né? Como diria Taylor. Ah, é? Sim! Aí no segundo... No segundo episódio aparece, já tem ela conversando com essa pessoa e tudo, e a pessoa, ela mostra sinais de que é tipo de perda de memória recente, ela tá conversando contigo agora. Esse papo dela com a tia que sobreviveu é bizarro. E a mulher, tipo, ela tá falando com você, te conta tudo. Em 10 segundos que ela sai da casa da mulher e volta, a mulher, quem é você? Eu não te conheço. Ela tem essa perda de memória que foi alguma coisa que... Essa mulher tá loucaça no crack. Tá, tá. Uma coisa que eu achei muito legal da conversa delas, aí eu não sei se segue na dinâmica da série, é que assim, a mulher muito convenientemente fica assim, ah, você tá fazendo uma pergunta que não importa, você... O que eu tenho pra te falar isso é uma coisa bem assim. Quero enrolar o roteiro bastante pra você ir conhecendo aos poucos. Uhum. Mas a personagem da Jessica Biel não deixa de fazer as perguntas que ela quer fazer. E, tipo, a mulher te envolve nesse papinho dela. Você não fica dizendo assim, ai, que saco, essa mulher só quer te enrolar e não falar. Sim. O que não. Tanto Sim. que ela vai falando coisas que ela não quer e depois volta atrás. Então, não, assim, e fora a bizarrice que ela tá lá no quarto de hotel e um cara começa a gritar pra ela ter cuidado, né? Que é pra você. Pra dar o aviso. Né? E vocês repararam que, tipo, ela tá lá conversando com a mulher, aí ela tá conversando, não sei o que e tal, e aí ela fala que ela lembra das palavras lá, S-L-V-A, né? Todo mundo sabia que era Silva, né, meu senhor? Silva. E aí ela fica falando lá que viu o pessoal desenhando, fazendo os mesmos movimentos, não sei o que, nananã. Deu aí. Deu aí, exatamente. Arroba Zanon, arroba Marcio Zanon. E aí... Ela, a Jessica Biel fala, não, porque os fulanos moravam na casa 27, não sei o que, precisava no quarto extra, não sei o que. E vocês repararam que o apartamento que a mulher mora Sim. é apartamento 27? 27, Sim. apartamento 27. E o que me pegou nessa série, porque assim, eu gosto de terror, mas eu não assisto, não vejo e tal. Então, é terror, por... Sério. Oi? Não é terror. Não, então, eu vou chegar no que eu quero dizer. Ah, tá. Então, por não ser, por eu ter problemas reais com terror, qualquer série que é tipo essa Lime Tal, que tem um mistério e tudo, mas que é completamente voltado pra não terror, vamos dizer assim, me pega de cara, sabe? Porque eu acho que nesse tipo de produção eu consigo jogar toda a minha curiosidade e coragem que eu não tenho com o terror nesse tipo de produção. Então me pega, sabe? Tanto que eu assisti o primeiro e o segundo episódio. Eu assisti o primeiro, eu falei, pô, já quero o segundo. Aí o Sassi, não, já saiu o segundo. Eu vi logo de cara e gostei tanto do primeiro quanto do segundo. O terceiro e o quarto já saíram. Eu já tô nervoso, que não sei porquê, pra mim, nem no meu computador, nem no meu celular, aparece nem legenda em inglês. Ah, mas não tem mesmo, não. Acho que eles devem estar botando uns poucos. E eu sinceramente, assim, não tô incomodado com o tom que a Jessica Biel deu pra personagem. Pra mim tá legal. Os tons dos mistérios, até então, até o segundo episódio, que foi o que eu assisti, pra mim tá num, sabe, tá num nível bacana. Eu tomei um susto na hora lá que a mulher tá falando que quando ela invadiu, né, ela conseguiu um emprego de... limpeza lá no laboratório dentro da cidade de Lime Town, e ela percebe que tinha tipo duas cabines com duas pessoas diferentes e as pessoas faziam o mesmo movimento desenhando. E aí do nada que uma das pessoas pega e bota um desenho de uma cara esquisita, tipo aquela do Grito, do Sim. quadro Grito, na coisa assim, eu dei um pulo assim, eu falei, pô, tio, eu gosto disso, sabe? É uma coisa que eu sinto falta com o terror, então eu me apego nessas séries. Sim. Eu tô animado pra continuar, eu tô doido pra ver a terceira Gente, episódio. É uma série de meia hora que você vê na janela Sim. do YouTube de graça, então assim... Exatamente, ainda tem isso, gente, ó, tá no YouTube de graça, você não precisa baixar. Esse, o YouTube terceiro não, episódio... gente, Facebook. Desculpa, Sim. Facebook. O terceiro episódio deve ter tido algum probleminha que não saiu a legenda ainda, não veio embutida, geralmente vem. Tem qualidade de 1080. Então é tranquilo. E é 30 minutos, 30 e poucos minutos. Você, Sim. pô, rapidinho. É, e eu penso assim, Leandro. Normalmente série de mistério assim, eu falo, ah, gente, né, Lost já me vacinou, não vou ficar vários anos vendo tal. Mas pensando que é uma série curtinha, que tá aí, não deve ter muitos episódios também, né? Já que é baseado num podcast, imagina que não vai ter 20 e tantos uma temporada. Ah, não. Não, a primeira vai ter 8 episódios. Tenho minhas dúvidas. Então assim, se a resposta do mistério foi uma bosta, não vou me frustrar porque vai ter sido muito pouco tempo. Isso. É, não, e eles estão liberando de dois em dois, né? Ainda tem isso. Eu vi aqui no MDB que são 10. É, então, 5 semanas já acabou tudo. Pois é. Eu vou tentar dar mais uma chance, assistir o segundo, já que vocês estão falando tão bem das coisas. Mas tu chegou a assistir o primeiro todo? Não é que eu não gostei. Meu problema é Jessica Biel, né? Ai, eu também tenho. Ele tem ranço dela, porque mas ela não gosta de vacina. Mas se você esquecer que é ela... Mas se você esquecer que é ela, você vê. Ela é antivacina, não sou obrigada a comprar troca de gente. Antivacina. Eu não gosto dela porque ela foi a primeira beard de meu homem Chris Evans, né? E é que ela tá casada com o marido de todo mundo, né? Pois é. Filha da puta. Adoro. Bom, vou tentar ver mais um, vai. Vamos ver, vai que rola. Ó, no celular já tá aparecendo a legenda em inglês, tá? Tá, vou testar no meu aqui. No celular. Hoje, o Sasser tinha até me falado, né? Ah, Léo, já tá aparecendo aqui no celular. Aí eu falei, opa, então deve estar no, né? Na internet, no computador, no notebook. Aí não, mas eu falei que no computador não tava, só no celular. Ah, falou? Eu nem me liguei. Falei. Aí eu testei de novo. Eu trago informações completas e precisas. Aí eu testei de novo no notebook, depois não foi. Vou dar uma olhada aqui no celular pra ver se já tá. Se tiver, já mato hoje mesmo, depois dessa gravação. Mas fica aí nossa recomendação, então, de Limetown. Provavelmente voltaremos pra falar mais dela, né? Quando a temporada acabar, que já deve ser, tipo, daqui a duas semanas. O Taylor deve querer falar também, que ele também falou. Exato, ele adorou também Limetown. Então, vamos voltar a ela em breve. Mas vamos falar agora da nova aposta da HBO, né? A melhor nova série do ano, a maior série de todos os tempos já feita, né? Quem é Sopranos? Quem é Six Feet Under, Game of Thrones? É a maior e melhor série pra quem é fã de HQ, né? Pra quem não dessa é... Dessa grande série, né? Graphic novels. Ah, é? Watchmen, né? O Watchmen estreou aí, fazendo muito barulho e... Pra pouca bosta. Um episódio longuíssimo, que demorou horrores pra acabar. E toda conceitualzinha, né? Ela se passa 30 anos por aí, após os eventos da HQ, né? Numa distopia. E começa... As cenas iniciais são ali em Tulsa, em 1941, num evento real, né? Que é quando a KKK assassinou vários negros ali em Tulsa. Isso é um evento real. Aliás, essa cena é muito boa. Essa primeira cena, né, essa cold open, é muito, muito boa. Então, mas sabe qual é o problema? Várias cenas são muito boas. Só que você vê na cena que é a produção da série da HBO dizendo assim, quero prêmio. Todas as cenas são feitas pra ganhar prêmio. Ela é uma produção do Damon Lindelof, né? Do Leftovers e Lost, né? E vale dizer que, assim, todo mundo falando assim, a série é muito simples, não sei o quê. Se a série não fosse simples, a HBO não ia fazer um podcast pra entrar no ar na sequência logo que o episódio acaba, né? E o podcast é explicando o episódio. Ah, mas né? Hoje em dia, jovem, você tem que explicar tudo para as pessoas, que elas entenderam o pós-crédito de Jurassic World. Ah, mas vale dizer que esse podcast do Watchmen da HBO é uma das coisas mais horríveis que eu já tive o desprazer de ouvir. Mas ele eu ouvi. Bem. Não explica porra nenhuma, fica conversando fiado. Mas vocês lembram que na época de Lost, também, quando acabava o episódio, tinha um programa ao vivo com os atores para explicar o episódio, só que era na TV. Não, não tinha, era explicando, também. Era tipo entrevista. Tal, era ah, tipo... mas aí eles explicavam um monte era de tipo coisinha. Era tipo um Untucked. Até aí tinha o Wolf e também tinha. Olha aí. Mas o que que acontece, né? A sinopse, eu não acho que... A gente não, eu não sei explicar a sinopse de Watchmen, essa é a verdade. Porque, cara, a gente sabe que se passa 30 anos no, depois dos eventos da série, aí ela tem essa cena em 1941, que mostra que sobrevive um meninozinho, que salva um nenenzinho, e aí eles vão andando, de neném repente... Neném da neném. Neném da neném. De repente corta, né, pros dias atuais, entre aspas, né? Dias atuais, Reginão King ensinando as crianças a fazer doce na escola, falando, ai, faço muito doce. Já fui policial, mas viram meu rosto, né? Porque na época a gente não podia usar máscaras. É, que agora os policiais estão andando de máscaras, né? Que, aliás, essa máscara que eles usam não impede de ver porra nenhuma do rosto da pessoa, né? Tá amarela, né? É, e porque ainda... com um pano na boca, você vê o olho da pessoa, depois você vê lá na rua e você fala, foi o policial. Não, e ainda teve a cena do policial, né, que parou o cara com a caminhonete. Ah, essa cena eu achei boa, porque foi uma tensão da porra. Essa sim, cena foi bem boa mesmo. Ele fica pedindo pra liberar a arma e o cara, ah, mas você acha que o risco não sei o que, ele é alto essa porra, libera essa porra, e aí o cara leva um monte de tiro. Eu acho, sinceramente, eu fui assistir a série achando que ia ser um pouco mais confusa ainda do que ela é. Eu acho que ela começa bacana nessa coisa de, tipo assim, ela não é didática de dizer tudo que aconteceu até ali e ela vai te situando aos poucos. Uhum. Só que depois de um tempo, tipo, eu até comentei no Twitter, a primeira meia hora me interessou. Os dois anos seguintes, episódio que tiveram, já dei uma desligada, porque, tipo, tem uma hora que nada se explica, assim, tipo, é tudo, vai percebendo aos poucos, lá pro décimo episódio você vai entender, sabe? E eu até gostei de Regina, tipo, fiquei ali interessado naquela coisa contra os supremacistas brancos e tal, mas no meio disso vai tendo umas barrigas, uns velhos fazendo uns carão, enrolando uns bigode. Não tem gente azul, não tem Dr. Manhattan, sabe? Não tem pinto na cara, não tem buceta gigante, que nem na graphic novel. Eu fiquei decepcionado. Nossa, todo mundo... Não, é o que você falou, Léo. Eu acho assim, Regina King é a melhor coisa da série, não tem como negar isso, ela tá ótima, como tudo que ela faz, né? Mas, assim, eu assisti o filme do Watchmen, sei uma coisa ou outra da HQ bem vaga, assim, mas eu acho que ela quer, tipo, dar muita... profundidade? Não, ao mesmo tempo que ele não quer te contextualizar em tudo, como o Léo falou... Ele quer te contextualizar mesmo pra você ficar meio que perdido com tudo. Porque, meu, teve hora que eu falei, mano, tá chovendo Lula nessa porra. E aí, que é isso? Uhum. Tipo, ninguém. É tipo assim, ai, não acredito, tá fedendo, não sei o que, ai, vamos. Aí até eu entender que eles eram os vigilantes agora da nova era, não sei o que, filho, eu fiquei o episódio inteiro pensando, entendeu? Eu acho aí parece que tem um caô de que lá no, na HQ, o cara, pra poder interromper a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, criou esse rolê da Lula, né? Que tinha uma Lula espacial que ia matar todo mundo, umas maluquices, e aí por isso que tem essas Lula voando. Ele fez uma Lula, assim, gente, se eu te falar merda também, é aquilo, eu nunca li HQ, eu vi só o filme numa outra vida, que já me falaram que não tem nada a ver com o filme. Então, assim, pelo que eu li por alto, é justamente por conta de a humanidade que tava virando a merda que tá, tipo, hoje, sabe, aqui no Brasil, um cara da Rússia lá, o vilão, liberou uma Lula gigante em cima de Nova York, sei lá, dos Estados Unidos, e pra todo mundo, o intuito era, tava todo mundo desunido no mundo, não tinha mais amor, nada disso, então aí... Essa Lula meio que obrigou os povos se unirem pra combatê-la. E ela aí... Obrigou os povos? Oi? Os povos. Os povos a combater a Lula. E aí o pessoal meio que fez isso e pra derrotar essa Lula. Só que essa fenda de uma, sei lá, outra dimensão, que dá onde veio essa Lula gigante, não se fechou nunca mais. Então, por isso que vira e mexe, tem chuva de Lula, sabe? De mini Lulas que faz aquilo na série. Aí, assim, eu, assim, não achei o episódio a pior coisa, mas também não achei a melhor coisa. Pra mim foi um episódio bom, a la HBO, que geralmente, assim, a gente pode achar uma coisa ou outra da HBO ruim. Tipo, eu acho o Westworld ruim, mas eu sei que é bem mais. Mas, gente, agora que vai ficar boa... É, Eu sei que é bem produzida. Eu sei que é bem produzida. Então, assim, foi pra mim, foi um episódio ok, muito bem produzido. Regina King, como o Zanon falou, melhor coisa, sim. Mas até então, pra mim, nesse episódio, ela não teve nada de tipo, caraca, Regina King, foda demais. Pra mim, não teve. Meu bunda. É, ainda não teve isso. Provavelmente vai ter, a gente sabe que vai ter. E só que... Pra quem não leu o HQ ou só tem a referência de um filme que não serviu de base pra série, eu até fiquei assim, falei assim pra Sassi, pô, eu acho legal que tem muita coisa que eles estão fazendo que é pra o tipo de audiência que não sabe nada, que sou eu, dá pra entender. Então, o que eu li foi que, assim, o filme é mais ou menos baseado no... na graphic novel, nos personagens e tal. E essa série é no universo, mas não tem os personagens originais, então... E, é, aí eu pensei, eu falei, pô, então estão fazendo confuso que eu me encaixo. Mas aí eu fico fuso, porque eu tava ouvindo uma galera falar que... No jornal lá, quando a Regina King tá chegando na padaria, tem um jornal que fala assim, ah, fulano de tal está desaparecido, e aí parece que ele é um personagem da HQ barra filme. E aí esse personagem seria o personagem do Jeremy Irons, que só fica lá na casinha lá, entendeu? Então, assim... Tem uma menina que é ruiva, uma velha que é ruiva, mas vai ser a filha daquela ruiva do filme com não sei quem. Tipo, é uma salada que eles estão misturando, mas então, no final das contas... É por isso que tem, meu, tem gente que fala, ai, essa série é para quem deu HQ. Mano, pau no seu cu. Pô, mas aí... É isso mesmo. Porque assim, uma emissora não vai fazer uma série para uma pessoa pública de HQ. Que exato. São pessoas, né? É isso. Então, né? Mas então, Zanon... Eu acho que o problema é, tipo assim, eles querem adaptar o negócio, mas não quer, tipo... É lógico que eu acho assim, eles colocarem coisas de HQ que só o fã vai entender. Eu acho válido, porque assim, você lê o HQ e você vai... Sim, querer... Sim, é um agrado, né? Pra, assim, Game of Thrones começou... É, o bem ou mal, que foi o final, o começo de Game of Thrones, ele adaptou tudo, ele explicou tudo. E assim, não foi pra quem leu o livro. Quem nunca leu uma linha do que ele tinha feito, eu fui uma dessas pessoas, entendi a série desde o começo. Então também. É isso que eles eu têm também. Que fazer, tipo, adaptar todo mundo, né? Assim, ah, eu vou, tipo, muito chocar as pessoas pra quem leu HQ, só eles vão saber as coisas. Você chegou no ponto que eu queria chegar, porque o que acontece? A própria chuva de Lula lá, cara, beleza, eu acho que a série pode ser, em certos momentos é feita pra mim, a audiência que nunca leu nada, e eu acho que tem que ser assim pra todo mundo, porque como o Zanon falou, não adianta você fazer uma série baseada em alguma coisa, mas ser só pra aquele nicho. Cara, televisão é muito maior do que isso, sabe? É muito maior do que qualquer coisa. Então não dá pra você fazer. E ao mesmo tempo, cara, que eu acho que é feita pra mim, em termos de explicação de certas coisas, ao mesmo tempo não é. Porque, por exemplo, a chuva de Lula foi um agrado pros fãs? Foi. Foi maneiro? Foi. Só que eu acho que em determinado ponto, não sei se vai acontecer pro futuro. Espero que sim. Mas nesse episódio, por exemplo, eu fiquei... pro Eduardo, eu falei, cara, tem coisas que eu acho que não, nessa série, que não é pra minha inteligência, pro meu nível de inteligência, sei lá, meu nível de inteligência deve ser muito baixo, porque eu fico muito perdido. Aí a chuva de Lula, sem querer, quando acabou o episódio, que eu fui marcar no site que tava visto, aí tinha um garoto lá, ó, pra quem não entendeu, tipo, na HQ, é isso, isso, isso. Eu falei, ah, agora tá explicado. Não, mas acho uma que... série você não deve fazer, assim, quando é uma série de livre interpretação, beleza, você vai tirar do que você imagina do que seja, mas assim, numa série dessa, você tem que me explicar em qualquer... Sim. Você não vai me explicar mais pra frente, porque provavelmente isso não é um twist que vai me explicar o que blá blá blá, entendeu? Tanto que nem é o foco da série, é a chuva de Lula. Não, acho que assim, não precisava explicar detalhadamente, mas meio que deixar uma menção de que foi um episódio que aconteceu, uma situação que causou aquilo ali. E depois pra frente, se quiser explicar, eu explico não. É igual a questão que eu não sei se tem, mas acredito que tem alguma simbologia. Na hora que o personagem do Jeremy Irons tá lá comendo o bolo dele, o cara dá uma ferradura. A simbologia é Lula livre. Não, do Jeremy Irons, quando ele... o mordomo vai dar... vai cortar o bolo, dá uma ferradura pro cara. Filha, aquele plot eu não entendi porra. Não, mano. Aí eu falei pro Eduardo assim, quer dizer que o Jeremy Irons é um cavalo. Cavalo, aí eu falei assim, ô Sassi, esse mordomo dele é cego? Aí o Sassi, não, eu acho que não tá aparecendo não. Aí logo depois teve uma cena que mostrou que ele não é. Eu falei, ah, porque pra mim a explicação era, o cara era cego e deu uma ferradura pra ele cortar o bolo achando que era faca. Eu, tipo, não entendi. É alguma simbologia que provavelmente só quem é fã, quem é o picudo entendido das galáxias aí que leu o HQ vai saber. A graphic novel vai saber, entendeu? Mas enfim, cara, eu acho que a série tem maior potencial pra melhorar, principalmente no quesito ação, pelo trailer da temporada toda que passa no final do episódio, parece que vai ser bem, assim, bem movimentada. Tem o grande bônus, que é Regina King, que a gente sabe que dela a gente pode esperar sempre uma coisa muito boa, apesar desse episódio pra mim ter sido bem normal. Eu vou ver, cara, vamos ver até... Se eu chegar no meio da temporada... Ou a terminar essa temporada igual eu terminei com Westworld, a segunda, que tipo, eu... Cara, eu tô vendo essa série e eu não entendo nada. Pra mim é tudo... E o que o pouco eu entendo é absurdo. Tipo, a mulher matar os outros pelo Wi-Fi. Pela força do Wi-Fi, sabe? Se eu chegar nesse ponto, eu largo. Nossa, você precisa chegar nesse ponto pra parar? Porque a primeira temporada de Westworld, cara, bem ou mal, tinha todo aquele quê lá de... Que merda é essa, cara? Que mundo a gente vive? Então, a segunda... A segunda que é uma maluquice foda. Exatamente. Só que aí quando eu vi, eu já tava no quarto, no quinto de sete, sei lá, de oito, eu falei, ah, eu vou terminar. Aí terminei. Não, mas o problema é que, igual eu tava falando, Limetown são 10 episódios de meia hora. O Watchmen são 10 episódios de 1 hora e 40. Que é a sensação que dá. O Watchmen é 10 episódios de 10 de outubro. Isso. É, eles estavam dizendo que, pelo menos o Lindelof disse isso antes da série estrear, que na cabeça dele, Watchmen era pra ser uma minissérie, né? Era pra ter começo, meio e fim. Mas com certeza a HBO não vai permitir isso, né? Pois é. Ah, é. Se HQ é uma HQ limitada que não tem continuação, né? Já dá pra perceber por aí porque que ele quer isso, né? Não dá pra ficar enrolando. É uma história que não tem muito o que ir pra frente depois, né? É, se bem que a HBO tá até que tá cumprindo as séries serem limitadas, né? Porque Euphoria aparentemente não vai ter segunda. Vai, e Chernobyl também não, porque vai. Euphoria vai, foi renovada. Gente, esse Big Little Lies teve segunda temporada. Foi. Eu achava que não ia ter mais. A notícia saiu, acho que uma semana, na semana do último episódio, ou uma semana antes, ou uma depois. Foi renovada. Eu jurava que não ia ter. Euphoria renovada. Big Little Lies teve segunda temporada, né, gente? Que não precisava, Chernobyl, né? Que não precisava. Chernobyl vai ter temporada em Goiás. Sabe como é que vai ser a segunda temporada de Chernobyl? Vai ser a história dos visitantes blogueiros que vão lá tirar foto de biquíni. Não, menino, a segunda temporada de Chernobyl vai ser Anitta, MC Gui, Nego do Borel. Aí MC Gui, né? Amo. Aliás, queria mandar meus respeitosos cumprimentos aqui pra Darlan, que foi, levou um golpe pra fazer a visita de Chernobyl dele. O cara sumiu no mundo, mas pelo menos Darlan não pagou. Graças a Deus, né? Pelo menos. Levou o golpe igual os russos fizeram com o pessoal do Jovem Nerd lá na Copa. Sim, sim. Eu falei que foi praga de Leandro, que não queria que ele fosse lá blogueirar de mim. Aí eu falei, jovem, não faz isso, jovem. Pela golpeia do advogado. Eu nem sabia que ele tinha tomado golpe, não. Não, o Darlan chegou nessa viagem da Ucrânia, primeiro a mulher do Airbnb sumiu por horas, ele não tinha como entrar na casa. Depois esse homem desapareceu, eu falei, esse povo não tem muito compromisso por aí, né, jovem? Ah, então essa viagem que ele fez à Ucrânia que ele ia aproveitar pra ir lá conhecer Pripyat. Entendi. O plot do Airbnb, ele falou e tudo eu vi. Caraca. Maravilhoso. É Jesus te dando livramento, Darlan. Mas eu vou tocar uma belíssima canção para passarmos para o último bloco desse podcast incrível, sensacional, e a gente já volta. Trouble. steady. Hands up, witness all a couple of holy spirits. Something wicked, speaking in tongues in my blood red lipstick. I'm up and up in my Sunday best. No, I can shame cause I love this dress. Don't think I can choose this holy mess. Yeah. Down where the good Lord split it. Ladies and gentlemen, let's shake what the good Lord gave us. Oh yes, baby. Come on, let's go. Oh, dang, this dash beat like this, wanna shake my own. Estamos de volta com o último bloco. E nós guardamos o melhor para o final, e dessa vez é verdade. O melhor ficou guardado para o final. A gente vai começar esse bloco aqui com uma novidade do Amazon Prime, né? Oh. Amazon Prime, que nos surpreendeu aí com essa... O trailer já tinha sido legal, mas estreou finalmente aí a antologia Modern Love, né? O Amor Moderno. É a antologia que é baseada numa coluna do New York Times que fala sobre, obviamente, amor. Mas não apenas o amor romântico, né? Fala do amor de amigo, do amor pai-filho, amor platônico, amor bizarro, amor de você querer que o outro velho seja seu pai, sendo que ele não é. Amor pelo mendigo. Né? Ah, e o mais legal... Legal. Amor é pelo Ed Sheeran. O melhor é que, o mais legal é que essa antologia, ela é toda recheada e permeada de estrelas de Hollywood, né? Que foram lá fazer o seu trabalhinho ali, episódios curtinhos, 28 a 32 minutos. E nesse episódio a gente tem Anne Hathaway, Dev Patel, tem Ed Sheeran. Tem Ed Garcia, Christina Milioti, a Julia Garner, né, de Ozark. Tina Fey, John Slattery. Então, um elenco muito, muito bacana que dá vida a essas 8 histórias de amor. E agora que a gente sabe que vai ter uma segunda temporada, né, eles vão continuar investindo. E nós todos assistimos aqui, né, acho que Leandro, Leozinho não terminou ainda, né, Leozinho? Eu assisti metade, mas em episódios selecionados, porque todo mundo me falou que o episódio de Tina Fey era horrível, então não vi ainda. Mas esse é um consenso, né? Todo mundo que eu conheço... mesmo a Lama da Lante fã de Tina Fey, né? Mas todo mundo que eu vi, assim, pessoas que eu ouvi e li sobre Modern Love, todos eles acham esse quarto episódio, que é o episódio da Tina Fey, o mais fraco de todos, né? Não sei se é porque talvez a gente não se identifique também com essa história ali, que no caso deles é uma história voltada para o casal se reencontrar, né? Para o casal se reconhecer como casal depois de tanto tempo de união, né? De desaprenderem, apesar de estarem casados há muito tempo, um aprender a respeitar o limite do outro, respeitar as individualidades do outro. Mas pra gente é só Tina Fey reclamando, o homem sendo babaca, querendo inventar jogos de tênis que não existe, né? E terapia. E terapia. Barracos na terapia, né? Basicamente é isso, barracos na terapia. Eu acho que o problema desse episódio é que muita coisa acontece e não... E eu acho que não é o foco, porque nos outros episódios são mais simples, né? Pra mim não acontece nada nesse episódio, né? Eles no cinema, eles na terapia, aí eles vão jogar tênis, aí eles com filho. Tipo, um monte de situação, e aí fica aquela chatice, aqueles dois que não tem nada a ver junto, que ele parece que tem 90 anos e ela tem 40. Não, e ainda tem o rolê, que assim, pra mim, é claro que a gente entende que a duração do episódio. Mas eles estão tipo, vamos nos separar, acho que é melhor pra gente fazer, não sei o quê. Aí a garçonete chega e fala assim, meninos, filhos de vocês são maravilhosos, incríveis. Vocês deram uma ótima educação pra eles, aí eles decidem assim, gente, vamos ficar junto. Não, vamos tentar de novo. No final. Vamos tentar de novo. Pra mim, eles separaram no final. Não, eles ficaram juntos. Ficaram juntos, pô. Eles se reconectaram. Pra mim, eles se separaram e ali eles viram que eles têm mais amor como amizade e pai das crianças do que como um casal. Não, eles decidiram dar uma leitura, não. Eles decidiram dar uma oportunidade pro amor deles. Ah, e aí... Adoro que é uma série de teorias. É. Você quer a Lost. Tina Fey vai pra Cia. E cada um aprendeu a respeitar o lado do outro, entendeu? Esse episódio tava um saco, porque eu não tava nem prestando mais atenção, acho isso. Mas sabe o que eu acho que a série é incrível isso? Que são 20 e poucos minutos, mas assim, eu acho os finais dos episódios sempre mais poderosos do que o episódio em si. Porque, por exemplo, o primeiro, que é o do porteiro, eu comecei falando, ai, que saco esse velho querendo se meter na vida dessa mulher. Ai, gente, eu gostei do relacionamento de Guzmin com a Mother o episódio inteiro. Então, eu gostei, mas eu fiquei meio assim, esse homem vai pegar essa mulher e a gente vai ter que aceitar que... Né? Fiquei com medo. Exato. Mas graças a Deus eu não tive esse medo, jeito. Não. Não, mas eu não tive esse medo. Eu fiquei achando que ele ia revelar que ele era pai dela. Adoro. Mas, cara, quando chega no final desse episódio, eu falei pro Fofo, não acredito que eu tô chorando com um negócio tão bobinho, mas foi tão bonitinho. Mas eu, sim, também, eu também me emocionei bastante. Eu falei com o Zanon quando tava vendo o episódio, que tipo, logo que ela descobre que tá grávida e vai lá e fica chorando lá com ele e tal. Então, cara, a partir daí eu já gostei. Antes, quando era só ele julgando os caras, que na verdade ele não tava, né? Ele tava só vendo se ela gostava do cara. Viado, quando ele fala isso pra ela no final, tipo, nunca foi ele. Foi no seu olhar. É. Foi lindo. Gente, foi maravilhoso. Só quem viveu sabe, né? É. Sim, e todas as cenas dele, conforme a gestação dela, ele ajudando ela a montar as coisas, a buscar as coisas, sabe? Ele ficando de babá com a. Cara, com a eu fiquei morrendo de medo desse homem morrer no final. Porque a história tava se encaminhando pra isso, sabe? Não. Tipo, bonitinha. Não, pra mim seria isso. Bonitinha, ele faz papel de pai e tudo, e no final o cara morre, sabe? Eu fiquei com o cu na mão. Eu fiquei com o cu na mão o tempo todo. Falei, ah, esse homem vai morrer, vai. Ah, não. Graças a Deus não acontece. Gente, e essa frase que ele fala pra ela, que o Eduardo falou aí, do que era sempre os seus olhos, caraca, isso aí foi maravilhoso mesmo. Sim. Porra, e essa mulher, né, gente, Cristinzinha Milioti, por que que não tem um emprego fixo, a mulher maravilhosa? Ela é maravilhosa. Marido, ela aparece, eu já quero abraçar ela, já torço por ela. Pois é, ela com aqueles olhão. Ela é muito fofa. Ela parece um olhinho, ela tem olho de anime, né? Sim. Amo. Ai, amava essa mulher em A to Z. Ela podia fazer a segunda temporada de Why Women Kill. Tô jogando no mundo, hein, Mark Cherry. Vai acontecer. Mas assim, quem realmente eu acho que é o grande destaque, que é, o que o consenso de Tina Fey é pro mal, é pro bem Anne Hathaway, né, gente? Que o episódio dela também. Nossa, e o episódio dela tem. O episódio dela tem essa coisa de brincar meio com lúdico, né? Pra mostrar essa questão da bipolaridade, né? Porque quando ela tá bem, a vida dela é como se fosse um musical, né? Isso. Que é super feliz, as cores vibrantes, né? Tudo acontecendo em modo muito acelerado. E quando ela fica mal, é tudo muito parado, muito escuro, muito sem energia, sabe? É muito triste. A cena que ela tá jogada no chão do banheiro e o cara tocando a porta, ela desesperada, gente. Dá uma dó, né? Pra mim já começa tudo quando ela tá ali começando a se arrumar, que ela fala, ah, não. E aí quando ela tá no banheiro, ela fala, por favor, não, agora não. E aí não, já nessa começa... dela sendo deitada, nossa. Eduardo, já começa quando ela liga pra ele 6 horas da manhã... E ela quer marcar. Ele, não pode ser, mas ela, não, tem que ser hoje. Por favor, tem que ser hoje. Já começa no date que ela vai, que ela tá zumbi, que eu fiquei, ela, eu preciso que seja hoje. Não, no dia que ela tava boa, não no dia do date. Porque ia ser de verdade o encontro dela com ele. E é o que ia valer. Aí ele, não, mas hoje, calma, ela, não, tem que ser hoje. A gente precisa viver esse dia e tal. Ela tava desesperada de que... Ela sabia que era o momento, e o momento dela, da bipolaridade, o momento bom dela, era aquele dia, e que poderia a qualquer momento, sabe, desmoronar. E é o que acontece quando ela entra pro banheiro pra terminar de se maquiar, cara. Assim, é muito triste. Nossa, mas eu acho que, assim, a cena desse episódio, que essa já tava preparando meu coração pra desabar, sabe, assim, chorar. Mas quando ela chega, que ela vai, tá saindo da empresa e tudo, e a Annalise chega pra ele e fala assim, não, peraí, vamos conversar e tal, e que acontece aquela cena no restaurante, Cara, aquilo ali, assim, é muito lindo, sabe? Você vê que uma pessoa que você menos esperava, talvez ela também não esperasse nunca, sabe? Uhum. Que uma colega de trabalho fosse chegar e falar assim, eu tô aqui pra você, e mudar a vida dela. Porque ela mesma fala na narração que ela tinha vergonha e medo de como as pessoas iam achar. Sim. Da questão da bipolaridade. Então ela não se abria com ninguém, ela também não dava. Entendi. A oportunidade das pessoas, né, reagirem. E quando ela se abriu, ainda que meio que num impulso ali, porque basicamente ela não tinha nada a perder, né, pra Viola Davis, e aí ela fala, ah, eu sou bipolar, e ela vê que, tipo, cara, vai ter gente que não vai me aceitar, mas vai ter gente que vai me aceitar. Sim. Então por que que eu vou perder a oportunidade, vou perder esses momentos de poder estar com as pessoas só porque a química no meu cérebro não funciona tão bem? Sim. O que eu acho muito legal é que, assim, o episódio é bem exagerado, porque é a visão dela, sobre a bipolaridade, porque, assim, ela fala, ah, ficava dias e dias na escola, na faculdade, na cama, e depois eu ia e compensava tudo, estudando pra caralho, sendo a melhor. E não é assim, né, tipo, pra quem se trata e tal, que é o que ela diz que fez eletrochoque, fez não sei o quê, e nunca achou que funcionasse, né, tipo, acho que é improvável ter um caso tão severo assim quanto dela, mas a gente acredita naquilo que ela tá falando, assim, tipo, em nenhum momento você fala, ai, gente, que mulher exagerada, tipo, é realmente, tipo, a visão dela da bipolaridade, do que são os períodos de euforia e de derrota total dela, é aquela. E o tanto de que ela dá desse medo de contar pra alguém, não sei o quê, em nenhum momento você fala assim, ai, mulher, fala logo pra esse cara que você é bipolar e pronto, segue a vida. Tipo, você entende a angústia dela de não querer falar, de demorar tanto pra se abrir com alguém. É, você tem que, você meio que torce pra ela, meu, conta, tipo assim, não forçando, mas é uma coisa que você tá torcendo pra ela sair dessa também, né? Contar pra ele, porque ela ficou tão apaixonada no supermercado, né? Pois eu achei que a história era totalmente outra no começo do episódio. E aí eu também. Achei que ia ser tipo um musical dela exagerada com o homem. Aí ela é meio doidona, mas ela tem um. É, não, eu achei que ia acabar sendo uma coisa meio Tinder também, sabe? Porque como ela tá fazendo o perfil de no coisa do profile lá de namoro, né? Aí eu falei, pode ser que seja alguma coisa, tem alguma coisa nessa vibe de namoros digitais e atuais, tipo, unicórnio, mas graças a Deus não foi, e foi muito melhor do que eu esperava, sabe? Sim, foi mesmo. Foi muito melhor. Mas, falamos do episódio 1, do episódio 3, do episódio 4 e episódio 2, né, gente? O meu favorito. Episódio 2 de Dev Patel, né, que é essa questão do... Tá sendo entrevistado lá, no... ele é um... Criou, né, um Tinder da nova geração. Ele criou Love Alarm. Que verdade, minha rata! Adoro! Criou o Love Alarm. Vem cá, a rede social que a Anne Hathaway tava se cadastrando era dele? Eu não sei. Pode ser. Eu não reparei também. Né? E aí, ele tá dando uma entrevista e essa repórter fala assim, ah, mas você nunca se apaixonou? Aí ele começa a contar a história dele, né? Ele fala, eu me apaixonei pela pessoa. Pessoa errada. Yeah. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. É tipo isso. Ele conta... Fica comigo. Ai, meu Deus, que saudade. Aí ele conta a história dele com a advogada de Bluff City Law, né? Que eles se conheceram numa entrevista de emprego. Eu achei muito fofo esses dois fazendo par. Nossa, fiquei morrendo de raiva essa mulher. Que eles se conheceram numa entrevista de emprego, e aí de lá surgiu uma amizade. Essa amizade virou um romance, né? Foram morar juntos, e aí esse homem tava se preparando pra pedir a mulher em casamento depois de 6 meses, e um belo dia ela chega assim e fala assim, te traí. E aí esse homem chega e fala assim, menino, encontrei aquele ex meu que eu vivia falando e tal, você lembra? Ele lembra. Dei pra ele. Pois é, dei pra ele, mas eu te amo, foi uma bobagem. E aí esse homem bota as coisas na mochila, esse homem bota tudo na mochila, vai embora, e aí decide criar, né, o Love Alarm, como o Leoz falou. E aí a repórter resolve contar a história de amor dela, né? Essa parte é boa. A parte da mulher, pra mim, tinha que ser o episódio, porque a do Dev Patel achei um porra. Eu gostei dos dois, mas da jornalista eu achei mais legal a história dela. Não, eu também gostei dos dois, mas a da jornalista... O casal, pra mim, Dev Patel e a mulher de Bluff, sei lá, eu achei um casal tão bonito, sabe? Que se encaixou tão bem. Você mas chegou, a história... Né? Mas a história da jornalista tipo, é muito melhor. E eu nem esperava, porque foi assim, eu achei que o episódio ia ser toda a história do Dev, Patel com a menina lá. Uhum. E aí eles meio que, eles dividiram certinho, né? 15 minutos pra um, 15 pra outro. Exato. E aí mostra a história dela, que ela teve um grande amor quando era jovem e tal. E aí que ela deixou o endereço dela anotado no livro. E aí o cara perdeu o livro, né? Ela acredita que foi uma desculpa que ele deu pra não aparecer, de ter perdido o livro, e aí ela tá fazendo uma sessão de autógrafos, e o cara aparece, e ele fala que perdeu o livro realmente, não sei o quê. Eles jantam juntos, e tipo, desse o casamento dela tá uma merda, o dele também, e a partir desse jantar que eles têm lá, que eles relembram o passado, que poderia, e pensam que poderia ter sido, enquanto ele decide dar mais uma chance pro casamento, ela fala pro marido dela, cara, acabou, não tem como a gente ficar junto. Já deu. Eu achei muito legal, porque assim, você esperava que eles fossem ficar juntos, ela e o. E tipo assim, não rolou. Mas ela decidiu se livrar daquele casamento falido, não por outra pessoa, mas, né, porque, pelo que ela percebeu de chance que ela tava. Por ela. Uhum. E assim, e ela descobre que realmente não foi caô dele quando ele dá o papel pra ela com o telefone dele, é o ticket da passagem. Que ele perdeu o trem também. Exato, muito... exatamente. Aí ela, pô, ela percebe que realmente foi o acaso que fez eles não se encontrarem naquele dia, né? E aí, o acaso não protegeu. Aí não. A Bluff City Law já tá... Eles terminaram há 2 anos, né? O Dev Patel, ela terminaram há 2 anos. E há 2 anos ela já tava namorando com outro cara, tava noiva e tal. Aí ela leu a entrevista dele, né? Na revista... E aí ela fala assim, putz, amo esse homem, amo o Dev Patel, vou atrás dele. E aí eles ficam juntos, né? Vamos falar? Preciso falar uma coisa, Dev Patel está gostosíssimo. Ele tá maravilhoso, gente. Quem diria que menino de skins ia ficar desse jeito? É, mas quando ele não tá... Ele era horroroso, né? Ficou maravilhoso. Mas é porque ele tá bem cuidado, né? No... As últimas coisas que eu vi com o Dev Patel, ele tá sempre com essa carinha mais ajeitadinha, que é o Hotel Mumbai... Mas o Lion e agora? Com a mesma barba e com o mesmo bigode, inclusive. É, e ele tá super de boa, tá super jeitosinho, ajeitadinho. Ele tá ganhando dinheiro com filme bom, né, cara? Com indicações, aí se cuida. Tá dizendo que dinheiro dá beleza que... dá. E aí acaba que no final, Bluff e Dev Patel ficam juntos, né? Together Forever. Adoro Bluff, a caça vampiro. Bluff é a caça vampiro. E aí pulamos para o episódio 5, né? Que é o episódio de... Ai, o meu favorito. Sofia Botella e o homem do... Newsroom, né? Newsroom, é. O John Gallagher Jr., que eles são um casal que acabaram de se conhecer, estão no primeiro encontro deles lá, vão pro apartamento dele, e aí o homem se corta com a taça que caiu no chão, quebrou, e aí cortou o nervo, se arrebentou todo, e tipo, toda a historinha deles se conhecerem acaba sendo, tipo, no hospital, depois da cirurgia dele, e eles vão... No hospital, tipo, na sala de cirurgia, né? Já na sala de cirurgia. Eles vão se conhecendo, vão vendo o que eles têm em comum. Ele fala pra ela que ele tem problemas de ansiedade e tal. Ela fala que é super ligada com questão de rede social, o que importa pra ela são os likes, como vai performar, né? O relatório que ela tem que fechar no final do mês. E aí também de que ela gosta de provocar os homens, né? De dar olhadas pra eles e tal. E assim, eu não acho esse episódio ruim, mas eu acho esse episódio tão meia boca, assim. Ok, eu acho. Cara, eu acho que. Tua boca. Eu acho que os personagens têm uma profundidade legal, mas eu acho super bonita a cena deles ali no banco no final, sabe? Eu achei legal também. Esse episódio. Mas é só bom, é bom, não é? Meu Deus, que incrível! Ah, eu me rasguei todo. Foi bom, assim. Eu acho que é assim, é o meu favorito, assim, como Hathaway. Eu acho que eu não consigo colocar nesse monte dos episódios. Pra mim, ele é um episódio, tipo, acima dos outros. Uhum. Não que seja o melhor. Ele é um nível diferente. Agora, esse eu acho um casal tão bonitinho, que é uma história assim, porque se você for parar pra pensar em todos os episódios, é a única história de amor com começo, meio e fim ali, né? Começo, meio e fim assim, né? O começo da relação dos dois. Que um é de separação, o outro é da filha, da mulher com porteiro e tal. E aí eu achei tão bonitinho o jeito que desenvolveu, porque são duas pessoas opostas, totalmente ele é o nerdzão e ela é a sedutora, que gosta de likes, ele não tá nem aí pra pra redes sociais, e eles vão se conhecendo, encontrando coisa em comum, e aí você vê que os dois, ao mesmo tempo que não buscam a mesma coisa, buscam a mesma coisa. E aí é um episódio que eu acho assim, que eu terminei ele e falei assim, daria pra ter uma parte 2, tipo uma série assim, esses episódios que você vê, alguns dá pra você visualizar uma série só desses personagens. Esse é um personagem que eu achei que dava pra ter uma continuação, e aí eu achei tão bonitinho tudo, e foi o que eu mais gostei assim, tudo foi construído, ela ficar do lado dele o tempo inteiro mesmo. Ela, eu pensava dela ir embora, mas não. Ai, o que me irritava é aquele vestido cheio de sangue, meninas do... É, garota, vai botar um avental de hospital. Ela não tava nem aí, né, cara? Meu, foi muito, eu achei muito bonitinho. Os dois acho que combinam muito bem, assim, pelo... Não, ficou muito fofinho o casal, sabe? E ver que, de certa forma, um entendia o outro, sabe? Uhum. E isso foi legal. Foi coisas ao acaso que foi acontecendo. O primeiro encontro deles, né, que vai mostra lá no final, que aconteceu, foi muito por acaso, como essa situação, porque se eles poderiam ter transado aquela noite, nunca mais se visto, né? Exato. Passar todo esse tempo do hospital e só conversando, sem o interesse de querer se catar um ou outro ali, que construiu a relação dos dois. Exato, isso é verdade. E aí vamos então pro episódio 6, né? Que é o episódio de Daddy Issues, né? Que é com a Julia Garner, né? A vencedora do Emmy, Julia Garner, né? De Ozark. Que ela é a mina que não teve... O pai dela foi embora quando ela era criança. Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E aí ela tá no jantar com os pais de uma amiga, da melhor amiga dela. E aí eu o pai acho da amiga. Era a namorada dela. Eu também achei. E aí o pai tá falando: meu Deus, você é maravilhosa, incrível, não sei o que, nananã. E aí ela começa a fantasiar com um dos chefões da empresa que ela trabalha, porque ele é mais velho, mas aí ela fala que ele não tem jeito de pai, porque ele não tem barriga de pai. E ela começa a fantasiar uma viagem muito louca e muito bizarra. Conforme eu fui vendo esse episódio no ônibus, eu mandava uma mensagem pra Leandro, falei, tá, nossa, a vibe desse episódio tá muito esquisita, esses daddy issues dessa mulher, né, querendo ficar com esse homem. Aí o homem chama ela pra jantar, aí a amiga fala assim, ah, mas você vai transar com ele, né? Aí ela, claro que não, eu só vejo ele como um pai. E aí esse homem começa a desentupir a privada de merda dela, na casa dela, a levar ela no zoológico pra comer algodão doce. Acreditei que ele não tava querendo pegar ela. É, só que aí ele vai, compra um casaco pra ela e fala assim, vamos transar! Ai, gente, ela falando, ah, ele tem cheiro de velho. Eu fiquei, ai, gente, uau. Exato! Exato. E assim, ela dando pro homem, falando assim, ai, gente, eu vou dar... Ela dando pro homem, falando, eu vou pensar nele. Mas não tava dando, porque eu não conseguia pensar nele desse jeito. Eu, sinceramente, não tava achando... Ela dando pro novinho e pensando no velho, né? É, eu não tava achando o episódio ruim. Por quê? Assim... Eu acho que meio que ela não deixou claro pra gente, espectador, ela deixou claro o tempo todo que a fantasia dela com ele era meu pai, eu preciso de um pai. Queria um pai, exato. Queria um pai. Então ela não deixou isso claro pra ele em momento nenhum. E ao mesmo tempo, ele, pra gente também, o momento que ele poderia demonstrar pra quem tá assistindo que ele tinha vontade só de catar ela ou de ter um romance, é quando ele chama ela pra cama dele, e aí ali você acha assim, pô, se ele fizer alguma coisa é porque ele quer, mas aí não, o que ele faz? Ele aconchega ela... Mas ele agarra na intenção, quando ele não, tira a meinha, então, vamos transar! Não, mas então, mas aí quando ele pega o lençol e cobre ela, tipo assim, num gesto de pai e filha, aí você acha, pô, eu acho que a intenção dele... também não é essa só de fazer sexo, não. Então, e nem pra ela isso ficou claro e nem pra ele, aí ficou nessa coisa. Quando ele chega, que ele dá o beijo nela, que aí ela vai, pô, mas nunca foi isso e tal. Aí o cara fica, pô, me desculpe e tal, mas você até encostou o C em mim e tal. Aí você fica pensando assim, porque, assim, pô... Ele já tinha achado bizarro quando ela fala assim, ai, me conta uma história de como se quando eu era criança. Ele, sim. Pô, você tá falando, mina, tá louca, tá usando não, droga. Não, e a cena que ela faz com o neto dele, que é o urso de pelúcia, que ela nossa, fica putíssima. Eu achei que ela ia falar assim, não, vou te dar, sai daqui. Aí, o que acontece? Até então, eu tava achando o episódio, assim, ok, normal, por quê? Justamente por conta disso. Nenhum dos dois tava deixando claro, em momento nenhum, a intenção de ambos. E aí, quando acontece, vira aquela bola de neve. No final, quando ele decide, né, sair da empresa pra dar espaço a ela e tal, porque ele se apaixonou de verdade, ele conversa e ele fala pra ela, ó, eu realmente me apaixonei, ele chora e tal. Aí ela fala, ah, me desculpa também, mas a minha intenção nunca foi essa, foi, eu via você como uma figura paterna e tal. Aí beleza, explicação... Esse final é ó. Não, aí pra mim até essa explicação, ok, quando ele vai embora, que aí vem naquela mente dela, ah, isso que meu... E aí eu cresci, ah, vai tomar no... Quando ela fala isso, isso foi... Essa conversa de agora foi o gatilho que eu precisava e eu cresci. Aí ela vai e manda um espera. Não, mas ela não fica com ele no final, gente. Não, ela não fica. Sim, mas vai tomar no cu de qualquer Mas olha só, Zé, não, ela não fica, ela não fica com ele, mas você só descobre isso lá no fim. É. No episódio 8. Então, até então, no episódio 6, que é o episódio dela, ninguém tá sabendo que vai ter nada de uma mínima ligação sequer no fim de tudo. Você acha que esse espera dela é o quê? Espera, eu me descobri mulher, eu vou ficar com você agora. Vou ficar com você, dá a entender tipo, que ela vai ficar com ele. Não, sim, dá a entender. Aí, pra mim, cagou o episódio. Eu falei, porra, cagou. Pra mim, não, eu era. Eu acho um episódio esquisito. Eu acho que pior que da Tina Fey não tem. Não, não ele não é pior que da... Ele é esquisito porque... É porque a relação é bizarra. Ele não é pior do que da Tina Fey. Não, o episódio é bizarro, a relação é bizarra. Relação é bizarra. Sei lá, é esquisito, mano. Não dá pra... Eu acho que se acabar conversa deles e ele indo embora, tava perfeito, cara. Mas eu acho que, que como, tipo, um mostrou o casal lá, que é o amor, a Anne Hathaway tendo um amor de uma amiga, esse foi, tipo, ela precisava do amor de um pai, e aí eu tirei só isso e esqueci o que aconteceu do resto, entendeu? Ah, ela superou aquele amor de pai que ela tinha, e aí agora ela tá livre pra continuar a ter alguém que ela quer. Entendi. Mas graças ao episódio 8 você chega a essa conclusão. Mas então, Lindy, se você chegou até o 6, você vai assistir até o 8, né? Então vamos falar do episódio 7 aqui rapidinho, que é o episódio do casal do padre de Fleabag e o seu esposo, né? Que eles querem ter filhos, aí eles decidem entrar numa agência de adoção, mas no rolê que a mãe pode participar desse processo. Aí eu achei isso muito estranho, viado. Eu também achei isso muito bizarro. Porque primeiro um decide, um fala assim, minha vida tá muito incompleta e tal, você tá pensando em ter filho, o outro não, então, quero ter. Aí do nada eles vão ter. Sim. E aí eles não queria ter que vira mais apegado, né? Bizarro. E aí eles escolhem a mina de Bates Motel, que tinha problema de respirar, né? Eu esqueci o nome dessa atriz, cara, eu gosto tanto Olivia dela. Olivia Cook, eu tava com Olivia Colman na mente. E aí ela é essa mulher que é super porra louca, espírito livre, não sei o que e Alaska, tal. Né? É Alaska, né? É Alaska. Alaska sem tempo. Ele é Nova York. E aí vai mostrando esse relacionamento dela com eles, aparece a Ed Sheeran vestido de mendigo. Pra quê? Né? A gente achei legal a transformação de Ed Sheeran. Não, e assim, é legal a forma com que principalmente o padre, né, de Fleabag vai se descobrindo, né? Mas o padre de Fleabag é quem? É o que não queria ter o filho e depois aceita ter o filho. É o que não quer mendiga dentro da casa dele levando mendigo pra transar com o cara. Nesse homem também não era o que fazia o vilão do Sherlock? Sim. Ah, tá. Era o vilão do Demolidor. Olha, chegou uma hora que eu tava torcendo pros dois separar, porque aquela bicha era também muito insuportável. Qual bicha? A bicha que queria ser mãe antes. Ah, tá. A bicha negra. É isso aí. Gente, eu não vi problema no casal, não. Achei eles tão bonitinhos. Não, o problema é que ele é chato, porque, tipo, ele é chato. Eu não quero um mendigo na minha casa. Ele fala, você tem que aceitar o mendigo. É. Mano, vai tomar no cu. É a permissiva. Entendi. Tudo pra ele tava bom. Mas assim, eu acho esse episódio, ele também é médio, assim. Ele não é um episódio maravilhoso, incrível. Mas eu acho que, tipo, o elo que o padre... a grávida eles criam é muito legal. Sim. E principalmente ali a cena do parto e tal. Sim. É bem foda. É legal quando ele pergunta se ela voltou atrás e fala assim, não, porque eu entendo se você quiser ela agora, né? Porque eu não, eu quero. Tipo, é muito bonito, assim. É muito bonito. Só que depois ele fala assim pro bebê, ai, sua mãe é incrível, não sei o que, queria que você conhecesse eu, gente. É só uma mendiga que ficou na sua casa. Eu acho que esse episódio é meio coisa assim, mas ele salva pelos 10 minutos do fim, que tipo, é parte tudo. Aí por isso que você gosta tanto, né? Exato. E aí a gente tem a conclusão dessa primeira temporada no episódio 8, né? Que é uma história muito bonitinha, né? Porque são duas. São as velhinhas corredoras, né? E aí na quando eu fui ver no IMDB, antes de continuar, eu tava vendo, eu fui ver qual que era a atriz do episódio do casal. Aí tu achou que era a Blind Spot? Não, calma, eu achei que era, eu queria lembrar quem que era a menina do hospital, a atriz, né? Esqueci o nome dela de novo. Sofia Botelho. Sofia Botelho. Aí eu vi ela acreditada em 2 episódios. No último, eu vi todo mundo acreditado no último. Eu falei, caralho, quando começou o último o episódio, eu achei que a véia era Anne Hathaway e a outra véia era Viola Davis lá no Mas assim, se a gente for pensar como episódio, esse ele é realmente o menor episódio da temporada, ele tem 28 minutos. E a história de amor desse episódio, se ela durar uns 15 é muito, né? Sim. Ela é muito bonitinha. Ai, é gente, história bonitinha. De velhinho assim me pega. Que são as velhinhas corredoras, né? As velhinhas corredoras. E aí essas velhinhas vê um velhinho que, tipo, anda super devagarzinho, mas ele tá lá querendo correr. Aí a velhinha dá uma motivação pra ele e fala assim, é isso aí, corre mesmo, nem. Vai dar tudo certo, vamos chegar. E a partir daí começa a surgir um amor entre eles dois, né? E conforme vai mostrando a evolução do romance deles, vai mostrando o funeral dele, né? O funeral do velhinho, que ele morreu, mas que eles viveram, tipo, um verdadeiro grande amor, sabe? Na terceira idade. E é muito fofo, muito fofo, muito fofo, muito fofo. E tem o twist, né? Que não, ela... Essa cena do funeral que ela começa a contar... Nossa! Mano, me deu uma crise de choro, que eu não tinha chorado nenhum episódio assim da temporada. Dá uma clemejada, mas me deu um desespero que eu não conseguia parar. Ela contando da história deles, do amor maduro, que não sei o que, como é diferente, não sei o que. Meu, foi lindo, assim. Que eles, em 15 minutos você se apaixonou por duas pessoas que você nem conhecia. Eu não chorei, mas assim, deu aquele nozinho na garganta, assim. Aquela engasgada, né? É, porque foi muito bonito, né? E aí todo mundo querendo, tipo, proteger ela como se ela fosse muito frágil e tal, e não sei o quê. E aí ela fala assim, eu quero ficar sozinha, eu quero correr. E aí ela quer ficar sozinha, preciso de ar. E aí ela começa a correr, e aí a gente começa a cruzar com os personagens das outras histórias, né? A gente vê a Mother com o Guzmin saindo da... A Mother saindo da clínica de aborto, né? E o Guzmin esperando ela, falando que vai chover. E aí ela fala assim, mas não vai chover, não. Aí ele, eu trabalho na portaria, eu sei sempre quando vai chover. E aí começa a chover, e aí a vovó correndo, e aí mostra... Isso é lindo. Mostra a Sofia Botelho e o menino lá do newsroom se esbarrando, né? Como o Zanon falou no episódio deles, que foi por acaso que eles se encontraram. Ele tinha ido num encontro e levou bolo, né? Levou um bolo, e aí como tava chovendo, vendo, ela foi se abrigar da chuva e eles começaram a conversar ali e a partir dali eles tiveram um encontro. Foi muito foda. Da cena da grávida, mostra a grávida vindo com um outro mendigo no carro, né? Menino, essa cena, Eduardo, foi, pra mim foi muito bom, porque no meio do episódio dela, que ela vai na janela e dá aquele subinho, exato, eu fiquei, gente, por que que ela fez isso? Aí explica explica que ela falou que ela tá fazendo. Pra mim, exato. Na hora, depois, com o Ed Sheeran, que ele tava lá embaixo já, e depois, mais pra frente, ele subiu, né? Tipo, tava lá, né? Mas, na verdade, era só porque ela tinha visto que realmente o casal se amava e iam ser bons pais pra filha dela, né? Uhum. Isso foi muito legal. Anne Hathaway só aparece mesmo pedalando, né? Nada mais, aparece pedalando super rápido. É isso. Uhum. É, Dev Patel aparece andando pela rua, aí encontra com a jornalista com um novo namoro dela, novo namorado, e ele e a Bluff City Law estão noivos agora, né? É uma Bluff City Law. Sim, vão noivos agora e provavelmente vão se casar. Então, assim, é maravilhoso, maravilhoso. E assim, na verdade... E a Tina Fey aparece jogando tênis. É, esse finalzinho que liga todos eles, tem uns que eles só... namorado, né? A menininha do Daddy Issues. Isso, parece um namorado. Mas então... aí eu fiquei confusa. Se isso daí, ela com um namoradinho... Porque, tipo, no caso da Christina Milioti, era antes dela ter filho, antes de, tipo, basicamente o episódio inteiro, né? Do Dev Patel era, tipo, depois do episódio. Da Anne Hathaway a gente não sabe. E o dela a gente também não sabe, na verdade, se é antes ou depois do velho. Ah, eu interpretei como depois, porque... É, não, eu prefiro acreditar que é depois do velho, mas não fica claro, né? Mas, assim, esses finais ligados, teve uns que foi, como é que eu posso dizer? Foi assim, serviu mesmo pra amarrar a história. Que, por exemplo, é o caso do menino com a Sofia Boutella, é o caso da menina da Olivia Cooke. Por exemplo, o da Anne Hathaway foi só pra mostrar que ela tava ligada passando de bicicleta. O da Tina Fey, só o jogo de tênis. Não teve nada de, assim, de importante pra esses personagens. Mas pra outros, como foi o caso da Olivia Cooke, lá, grávida, e da Sofia Boutella e tal, e da jornalista, foi importantíssimo, né? Teve foi mais, assim, mais... conclusivo do que os outros que foram só aparição pra mostrar que tava tudo no mesmo lugar, tudo acontecendo na mesma hora, no mesmo bairro praticamente, né? Mas foi muito maneiro isso aí que eles fizeram. Eu não esperava, eu fiquei surpreso. Então vamos então agora pra última série desse podcast. Né? Ah, caralho! Vamos falar aí da conclusão épica da primeira temporada de Why Women Kill, que encerrou aí, acho que... uma das melhores temporadas do ano, assim. Sabe? Também acho. Com certeza. Cristal lapidado, né? A última vez que a gente falou da série, a gente tava ali pela metade da temporada, né? Eu nem lembro se a gente tinha chegado a falar que o Cal já tava com AIDS, né? Sim, foi no antepenúltimo que a gente falou. Que a gente tem essa revelação aí, né, que Carl tá com AIDS e tal, e aí ele afasta a menina Simone, e acaba que é engraçado, né, começando por esse núcleo dos anos 80, que a partir dessa doença do Carl, a Simone e ele começam a se meio que se reencontrar, né, como, mais do que como marido e mulher, como amigos, né, e isso é muito legal esse relacionamento dos dois, sabe? É, a gente tem a menina Bethan, que tá louquíssima do craque, tá desesperada porque ela inventa um caô pra Rob e fala que tá com câncer. Ai, e ela fala que tá com câncer pra Rob porque ela monta um jantar, monta tudo pra falar pra Rob que ela sabe do caso, né? Porque Sheila dá uma trava nela e fala que você sabe tudo, não sei o quê. E aí ela inventa que tá com câncer. E aí a April aparece na empresa do Rob e fala que tá grávida. E aí o Rob pede ela em casamento porque ele fala que daqui a 6 meses ele vai poder se casar com ela. Desgraçado. Aí a April liga toda feliz pra BT e fala assim, menina, Rob me pediu em casamento. Aí ela, que... não tô acreditando. Aí ela, mas como assim? Aí ela falou, em 6 meses ele falou que já vai estar tudo resolvido. E aí essa mulher fica full pistola, compra uma arma, decide deixar Rob, né? Decide deixar o Rob. E ela vai lá na empresa dele, quando ela chega, ele não tá. E aí ela fala pra secretária, eu vou deixar o Rob, não sei o que e tal. E... a secretária revela que ela tinha um caso com o Rob antes da filha deles morrerem, porque todo o rolê da Bethan ser mais permissiva com o caso do Rob é porque supostamente ele tava com um luto, ele ainda tava triste com ela, porque a menina tinha morrido, mas tipo, antes da menina morrer ele já tinha caso, né? Vários, né? É, e no caso, no momento, ele tava tendo com a secretária, e ele sempre botava a culpa nela dela ter esquecido o portão aberto, e por isso a menina morreu correndo atrás da bola. Também, a menina retardada também, queria falar isso, né, menina retardada. É uma criança, menino. Não importa, retardada, sabe que não pode ficar na rua. Para com isso. E aí, a menina revela, né, a secretária revela que foi ela fugindo de ser descoberta pela Bethan que deixou o portão aberto. E o Rob sabia o que tempo ela tinha todo. Que filha da puta, né? Desgraçado, né, cara? E aí, a Beth Ann decide comprar uma arma. E também tem momentos maravilhosos quando ela fala, comprei uma arma. Aí ele, menino, mas por que isso aqui é arma? Ah, porque às vezes pode acontecer alguma coisa, eu preciso me defender. Eu vou deixar essa arma carregada aqui, né? E aí ela faz até o... negocinho, né? Deixa essa arma carregada aqui. Vou deixar aqui nessa gaveta, tá bom? Se eu precisar. Viado, essa mulher, do momento que ela entrou na loja de arma, ela já tinha tudo maquinado na mente do que ela ia fazer. Eles resgatam, né, o caso da mulherzinha que é abusada pelo marido, né? Que é agredida pelo marido, que tava um pouquinho esquecido no churrasco. E aí eles resgatam isso pra poder começar a fazer a ligação final, né? Sim, até porque esse plot da arma que ela fala assim, vou deixar ela aqui na gaveta carregada, ela dá muita ênfase em que ia deixar a arma carregada, já sabendo tudo que ela ia querer fazer no final, porque quando ele fosse pegar a arma, ele ia achar que tá carregada e não estaria. Uhum. Pô, foi muito sensacional, cara. Sim, e aí no tempo presente, né, em 2019, Eli tá Eli tá completamente envolvido por Daddario, né? Pela chavasca de Daddario. Daddario quer manter Taylor fora. Então ela bloqueia essa mulher. A mulher finge que é Martin Scorsese pra encontrar com Eli. Amo. E falar que... ela mal do MCU. Que Daddario, na verdade, se chama Yvonne ou Yara, né? E aí, Eli decide fazer uma abordagem muito sutil com Daddario no carro, né? Daddario dirigindo o carro, Eli fala assim, menina, essa cena que a casa pega fogo, de onde você tirou esse negócio? Ela, ventei. Ela, menina, tu sabia esse negócio que dava pra botar fogo, matar as pessoas, tudo a ver, né? Negócio esquisito, né? Aí ela fala, ah, minha mente é muito fértil, muito coisa. Ah, mas na verdade seu nome não é Daddario, né? Yvonne, né? E aí, como você sabe disso? Taylor me contou. E aí bate com o carro, Daddario larga esse homem pra trás, esse homem fica lá todo podre, e aí deixa um bilhete pra Taylor falando assim, rehab, né? Dá uma Jimmy Winehouse. E aí fala, rehab, me leva pra rehab, por favor. E é tanto que esse homem tivesse morrido também. Gente, que isso? Sabe por quê? Porque quando começa a trama do Eli, eu gostava bastante dele. E eu achava legal a coisa do trisal, até deles irem em congresso de trisal, né? Quando ele já tá drogadinho. Congresso de trisal, cara. Só que quando vira esse negócio dele ser viciado, primeiro que é do nada no episódio, assim, tipo, Taylor comenta com Daddario. Menino, você sabia que Elijah foi viciado? Pá, cena seguinte, Daddario oferecendo a droga pra ele. Aliás, não, Daddario já tinha oferecido, né? Uhum. Aí, a partir daí vira uma loucura, essa mulher começa a enlouquecer na nossa frente, assim. E eu fiquei, gente, mas tinha tanto potencial e de repente, Elijah é um babaca. Porque, tipo, ele chega pra Taylor e fala, vamos vender a casa, porque foi isso que começou a dar errado. Sendo que ele já tava drogadíssimo quando eles chegaram na casa, sabe? Não é muito ódio. Então, aí a gente voltando pro episódio final, né? Pros dois episódios finais ali, que as histórias vão começando a fechar os arcos, né? Porque a mãe do menino que Simone tá pegando vê a tatuagem que ele fez com a cara de Simone, né? Olha. Super sutil. Discreta, né? Discretíssima, vê a tatuagem e decide arrasar a vida da Simone. E aí ela começa a contar pra todo mundo que o Carl tá doente. Aí eles começam a ser expulsos do clube, das paradas todas. A Simone tem que vender as coisas da casa pra poder pagar o tratamento do Carl e tal. E essa mulher tenta matar a Simone atropelada, né? Tenta atropelar a Simone. A gente acha que ela vai matar o filho, né? É, mas aí o filho internou ela numa clínica psiquiátrica, né? E foi embora pra França e tal. E, cara, como eu falei com o Leandro, falei com o Zanon. Cara, pra mim, esses episódios finais, o relacionamento da Simone com o Carl, ele levando ela lá pra no aniversário do cara que tá com AIDS e, tipo, o cara tá todo entubado, como se não tivesse mais ali. E ele fala assim, eu não quero que seja assim. Eu quero decidir quando isso vai acabar. E a cena dela deitada, assim, no ombro dele, sabe? É foda. Muito lindo. Foda. Sabe que o Henrique previu o final de Simone Cal uns 4 episódios antes, hein? Mas ele achou que seria dela ter que desligar os aparelhos dele no hospital quando ele teve a pneumonia. Tá? Porque, aí eu falei, ah, pode ser, mas a morte é na casa, né? Então não teria como sair. Eu falei com o Zanon. Eu falei com o Zanon que eu acertei todas as mortes, né? Acertei todo mundo que morria, só não acertei como, né? Mas acertei todo mundo que morria. Porque enquanto a Simone e o Carl estão tendo que decidir lá, né? que ela pediu pra ele matar E, porque o primeiro ela descobre que ele vai tentar se matar com pílulas, né? Aí ela some com as pílulas e tal, e aí ele leva ele no aniversário, e aí ela decide que vai fazer isso por ele. Enquanto isso, Dadara tá louca do cu, esfaqueou o namorado todo, trouxe, transformou ele numa peneira, entrou na casa de Taylor e Eli, como se nada tivesse acontecendo, fazendo uma jantinha lá pra eles, e aí fala, ah, voltei, pra gente voltar a viver nosso amor livre, todo mundo junto, todo mundo feliz e tal, não sei o que. Aí esses homens ligam pra polícia, pelo amor de Deus, tem que ir atrás dessa mulher, essa mulher é louca, a psicopata. A polícia aparece na seguida, né? Ligou, é. Chegou. E aí o melhor é que, tipo, todo mundo acha que a mulher fugiu e a mulher tá dentro do armário. Sim. E eu adoro que eles falam assim, ah, ela pode ser perigosa, viu? Não, beleza, a gente vai pra um hotel daqui a pouco. Aí a polícia sai, deixa eles... Gente, como assim? Ai, ai, aí eles estão lá arrumando a mala, não sei o que e tal. E aí... corta pra 60, 63, né, de novo, corta pra Bethan falando com a mulher que apanha lá, falando o seguinte, tem um plano pra livrar você do seu marido abusador e eu de Robbie. Aí ela fala pra mulher, a mulher fala assim, cara, esse plano pode dar errado, talvez. Como pode? Ela, nem, escreve o bilhete, cola na minha, que é sucesso, cola na minha que tu vai brilhar. Eu achei muito que April ia morrer nessa merda aí. Eu também, tadinha, bichinha. Eu sou falou, só o bebê. Falou, cola na minha que tu brilha. Aí essa mulher escreve o bilhete, oi marido, tudo bom? Me apaixonei por Rob, vou viver minha vida com ele, tchau, paz. Aí esse homem chega do trabalho, fala assim, fulana, esposa, dá uma cerveja aqui, porra. Aí a mulher não aparece, aí ele vai lá ver o bilhete, aí ele... A mulher tá deitada debaixo da cama. Esse homem pega a pistola, começa a bater na porta. Enquanto isso, o Rob chegou. Aí Bethan fala, ah, preparou um negócio especial pra você aqui, tudo bom? A gente precisa conversar. Aí, de repente, começa a bater na porta. Aí ela, ah, deve ser o entregador da comida chinesa. Aí o Rob fala, mas esse entregador deve estar com muita raiva, né? Porque ele tá batendo na porta muito forte. E aí, quando abre a porta, é April. Aí Bethan fica toda desesperada, olhando no relógio, falando, Ney, você não tem que ficar aqui. Aí ela fala, eu sei de tudo, porque a Sheila contou pra ela, né? É, antes de Sheila contar, April descobriu só porque Rob comentou que a mulher queria tocar piano e ela sabia que Bethan, travestida de Sheila, também queria tocar piano. Também então queria tocar, exatamente. Ela ligou os pontos. April foi tão inteligente nessa série. Ela ligou os pontos. Aí ela até fala assim pra ele assim, aí quando ela conta, aí ele fala, estranho ser duas pessoas com o mesmo gosto assim, tão específico. Ela ou ele fala um negócio desse? Aí ela começa a ligar, né, os pontos todos, né? É porque ele tenta despistar, ele fala assim, ah, coincidência, né? Aí ela, todas as duas queriam tocar piano clássico, não sei o que e tal. Coisa aí difícil. Aí ela vai lá, aí Sheila tá chegando do mercado, né, com as crianças, maravilhoso. Toda vez que a Sheila tá com essas crianças, é muito bom. Essa mulher é muito boa, ela é muito expressiva. Queria mais com a Sheila. Eu também, da Sheila com o marido, que é maravilhoso. Quando ela fica brigada com a Bethan, que manda o marido lá falar com ela, aí o telefone pela porta. É maravilhoso. E aí April entra aqui pedindo satisfação. Aí, Rob, vocês se conhecem? Não sei o que. De repente chega o marido da outra mulher. E aí começa a brigar aliada, não sei o que. E aí, né, enquanto isso, lá nos anos 80, o Carl manda a Simone vestir o vestido vermelho, que é o vestido que ele mais gosta e tal, antes dela fazer eutanásia nele. E aí eles começam a dançar um tango. E aí tem uma das paradas mais incríveis, que é a montagem dos três Perfeita. Tempos acontecendo ao mesmo tempo na casa, né? Enquanto o Carl e a Simone dançam o tango na sala, tá tendo a briga do Rob com coisa, a April subindo, correndo no quarto, isso. Enquanto a Taylor tá arrumando as malas. Enquanto isso, Dadario tá aparecendo atrás do Eli pra esfaquear ele. E, tipo, tudo acontecendo simultaneamente. Muito perfeito, muito foda. Muito perfeito. É muito foda. E eles não só usaram a sala, como lá, como você falou, do segundo andar, a faca caindo no chão, quase no pé onde a April estava. Assim, é muito perfeita essa montagem, cara. Muito. A série já estava tratando com perfeição as montagens desde o primeiro episódio, sabe? As transições que fazia. Agora, quando junta tudo num único ambiente, caraca, cara, assim, foi muita maestria isso que eles fizeram. Então, eu também achei incrível, assim, tipo... E eu gostei que cada um não foi a mesma... Assim, foi as mulheres que mataram alguém, né? Porque mesmo a Bethany não tendo... Tendo a mão com sangue, ela ajudou na morte do marido, né? Aham. Uhum. E aí foi, cada um foi um jeito diferente, né? A Bethany foi por causa que ela tava com raiva do cara, né? Que fudeu a vida dela e da filha, né? Sim. A Simone foi pelo amor que ela sentia, né? Porque era o grande amor da vida dela, já tinha dito várias vezes. E aí ela fez tipo um... É como se fosse um tiro de misericórdia, né? Pra acabar com aquilo. Enquanto a Taylor tava protegendo alguém que ela amava, né? Foi dois, três tipos de situações diferentes que as três mulheres... Exato. E o Taylor e a Taylor e o Eli descobriram que, tipo... Eles se redescobriram, né? Se reencontraram. Uhum. Que, tipo, eles viram que não precisava de outra pessoa pra poder apimentar a relação e tal, sabe? Então, isso foi muito legal, assim, a forma com que eles foram conduzindo essa história, essa trama ali delas. O meu problema só com o plot da Taylor é que o foco foi muito maior no Eli do que nela. Do que nela, é. Eu acho que se tivesse focado mais nela, ela teria tanto peso como a Simone e a Bethany tinham, assim. E no caso, o único plot que o homem não morreu foi o dela, né? No caso, eles optaram pela Jade, não por ela. Não pelo Eli, né? Exato, exato. E aí, enquanto tá tudo rolando dessa coisa aí, a montagem, né, todo mundo junto e tal, e aí tem a parada mais fantástica, né, porque o Rob e o marido da agressor estão brigando pra caralho, não sei o que, aí a pistola do cara correu, não sei o que, e aí Bethany vem com a pistola e fala assim, segura aí, Rob! Aí o Rob pega a pistola, quando ele vai dar o tiro, faz clec. E aí, close nas balas dentro da gaveta. E aí, esse homem... Close na cara dela, né? Bethany fazendo cara de demônio, June nunca será. E aí, de repente, esse homem leva o tiro e morre. Agora eu quero saber o que a Bethany falou pra ele, cochichando no ouvido, quando ele tava morrendo. É, nunca saberemos. Né? Elas que lutem. Elas que lutem, é. As balas que lutem. E aí, acho que tem outra coisa muito legal, que é o esquema do... Que mostra, né, entregando as chaves, né? As chaves, de uma geração passando pra outra, né? Aí a gente vê que a Bethany, tipo, ajudou a April, né? Ficou cuidando da menina, então foi meio que uma segunda chance pra ela poder ter uma filha, entre aspas. Enquanto ela apoiou a carreira da April, né? Que tá indo na Broadway, né? Estavam se mudando pra Nova York justamente pra continuar dando esse apoio. Eu gosto e aí... que ela fala que, tipo assim, quando você tem uma decisão, não se arrepende dela, né? Por isso que ela vive bem, né? Tipo, ela fez aquilo, ela ficou arrependida. Ela foi... Não que ela esteja certa, tá? Pessoa. Mas, assim, na pra personagem, aquilo foi certo que ela tinha que ter feito, porque o cara é um filho da puta. Uhum. Sim. E aí, passando a chave pra Simone, né? E aí, Simone falando que vai ser muito feliz lá, com o carro chegando, sei o quê. E aí, depois, Simone passando a chave pra Taylor, né? E Simone virou uma ativista lá, criou uma fundação pra galera, né? Pra cuidar da AIDS e tal, não sei o quê. E aí, a gente tem a última passada de chave, né? Que é Simone e Eli passando a chave pro novo casal. Taylor e Eli. É Simone? Ah, Simone é de Good Place. Simone, Simone é Good Place, é a mesma atriz, né? Ela é Simone Good Place. E aí Taylor ia lá e passando a chave pro casal, falou: nossa, eles vão ser muito felizes, sei que aqui, vai ser show, vai ser bacana pra caramba e tal. E aí, de repente, notificação no celular do marido da mulher. Ai, meu Deus. A mulher olha, vê a mulher mostrando assim as peitolas pro cara. E aí, de repente, esse homem olha pro lado, essa mulher tá com a espingarda. E aí, na hora que Taylor ia lá, estão saindo, só escuta o barulho do tiro. Tá! Dentro da casa. Muito, ela não perdeu nenhum tempo, né, cara? Essa não deu nem tempo pro homem respirar, né? E assim, vale também aqui, né, lembrar que quando a Simone tá passando a chave pra... Não, quando a Simone tá passando a chave pra Taylor e pro Taylor e pro Luciano... É, ela pede pro cara que carrega ela na cadeira de roda pra pegar um quadro de um pintor famosíssimo, e aí o cara fala, nossa, você tem esse quadro e tal, ela é do meu amigo, eu conheço ele, que aí provavelmente, né, é o Tommy. É o Tommy, fala, né? Ele tem uma tatuagem minha. Ela fala, é o Tommy, é. Ah, é verdade, ela fala, ele tem uma tatuagem minha, nós somos tão amigos que ele tem uma tatuagem minha na bunda. É o Tommy. Fala o Thomas, não sei o que, ela fala o Tommy, fala, você chama ele de Tommy? Ah, é verdade, é isso. Aí virou um pintor famosíssimo, né? Todas as histórias bem amarradas. E ela pegando o motorista dela novinho. É. Ah, exato! E ela usou o dinheiro todo pra fazer daquele lugar ali, depois que o Carl morreu, de uma sede pra luta contra a AIDS, né, que ela fala. Uhum. Ela investiu dinheiro nisso. Pô, cara, foi tudo muito bem amarrado. Tudo foi muito perfeitinho. Um negócio que eu falei até no grupo que a gente tem é que, assim, a série não quis chocar ninguém com as mortes, ter uma grande surpresa, meu Deus. Mas toda a execução dela, desses encontros, da montagem com todo mundo na casa ao mesmo tempo, né, entre aspas, tipo, foi tão bom e tudo fechou tão bem que, tipo, você não, sabe, eu não preciso dessa grande surpresa e tal. Tipo, pra mim, se tiver uma segunda temporada nesse mesmo nível, com essa proposta aí, eu vou assistir feliz do mesmo jeito. É porque, Leoz, só rapidinho, a surpresa, na verdade, foi a execução. Porque a gente já sabia, praticamente todo mundo quer morrer, sabe? Assim, eu acho que o único que eu não, que eu esperei morrer, que não morreu, foi o Eli. Mas o resto, todo mundo já sabia o que ia acontecer. Então não teve surpresa nisso. Mas em compensação, a surpresa foi essa montagem maravilhosa que eles fizeram. Pois que a gente não tava preparado ou esperando isso, né? Sim. É porque eu acho que, assim, muita gente que fosse comprar a premissa da série ia pensar que o grande mérito dela é ter esses três mistérios, quem morreu, quem matou e tal. E não é assim, pra mim, pelo menos. Tipo, pra mim, todas as resoluções foram muito legais. Sim, mas pra mim o também. Que a série desenvolveu além disso foi tão melhor que, tipo. Então, eles criaram três, não vou falar dois núcleos, né? Mas tão bons, principalmente as protagonistas, que não precisava de outra ter um grande choque, né? Exato. O que importa era você queria ver a evolução. A Beth Ann foi pra um lugar, pra um outro, que ela era totalmente retraída por causa do marido e tudo. E a Simone era o contrário, era toda espalhafatosa e tal. E aí ela foi se diminuindo, assim, né? Tipo, não se diminuindo, mas ficando menos fútil pra essas coisas e mais interessada no que era o cara que ela gostava tanto. Nossa, a transformação dela naqueles 6 meses ali é impressionante também, até do tom de voz da Lucy Liu. Sim, se ela fica menos pesada, até a forma com que ela se veste, a maquiagem, fica tudo menos pesado. Pois é. E tipo, eu acho que a grande decisão dessa série foi não continuar a segunda temporada com os mesmos personagens, né? Porque não teria possibilitado esse final tão bom. A gente ia ficar sempre, tipo, ia ficar a coisa meio Desperate Housewives, que o Mark Sheffield já caiu na armadilha de, tipo, pô, vamos pôr essas mesmas pessoas em um outro mistério, repetindo situações. Não rolou. E além disso, acho que também vale a gente divulgar e enaltecer dessa série todos os cacos, assim, né, que o Mark Sheffield sempre colocou, né, que ele coloca. Teve aquele episódio que mostra elas crianças pensando como vão ser quando adultas. Tem um que é aquele da mentira, que ele coloca as cantoras, né, de tipo Broadway pra poder falar. Tem o episódio lá, que, acho que logo no primeiro ou no segundo, dos maridos, né? Então. Tem testemunhas que entrega também bem, né? Exato, das testemunhas. Tem o velho, né, que viu todo mundo que morou na casa, tudo que aconteceu, todas as pessoas que morreram. Então ele brinca muito, de uma forma muito legal, de uma forma muito bacana, sabe? Pra contar essa história. Que, como a gente já disse, são histórias simples, sabe? Não era nada incrível ou que reinventou a roda, mas que foi um arroz com feijão muito bem temperado. E por favor, quem não viu essa série, gente, eu sei que é difícil não estar no streaming e tal, mas corre atrás, porque, cara, é muito boa. Tipo, essa é daquelas que vale a pena você fazer qualquer esforço pra conseguir assistir, sabe? Porque, como a gente disse, como a gente falou quando começou a tratar da série aqui, nesse programa, foi uma das melhores coisas que a gente viu esse ano. ano, sabe, assim, e é sem demagogia, sem querer falar que tudo é hino, não, essa realmente foi, todos os episódios, sabe, ela é bem redondinha, ela não tem barriga, ela não teve nem tempo pra ter barriga, e... O show que o último episódio... Não vou botar o último, vou botar a série como um todo, mas assim, os três últimos episódios, principalmente o último, o show que ele mostra pra você de como é uma coisa é bem feita quando a pessoa entende e sabe bem o que quer, onde quer chegar, tem tudo formadinho, o show perfeito que ela consegue fazer. Que é essa sequência toda do último episódio, sabe? Assim, é muito, muito, muito boa. Eu tenho... Não vou dizer que eu tenho certeza, mas eu acho que essa série vai ter bastante indicação ano que vem, e eu espero muito que leve, sabe, alguns prêmios importantes, porque não esperava, assim, jamais ver a Jennifer Goodwin fazendo... isso que ela fez nessa série, que pra quem assistiu essa mulher em Once Upon a Time, fazendo um papel já automático, sério, eu até assisti em outros filmes, eu já vi outros filmes com ela e tal, mas assim, tendo base como um papel recorrente, né, longo, de vários episódios, pô, era Once Upon a Time, essa mulher era no automático e sabe, ela não tinha nem o que mostrar ali. Tô curioso porque Jennifer mostrou que sabe atuar como BFM. Zanon disse que Jennifer Morrison tá atuando bem em This Is Us. Tô esperando Charming fazer. E Regina também, né? Lana Regina tá desempregada. Mas é porque Regina é foda, gente. Ah, é. E ela, e junto com ela, a própria Lucy Liu, que eu já achava uma boa atriz. Mas a última série que eu assisti com ela, que foi aquela Elementary, era apagadíssima lá, o roteiro não ajudava, era uma personagem fraca, ruim. E aí ela chega nessa série com um personagem completamente diferente, sabe? Com a veia cômica que, pô, altíssimo nível, uma das melhores... Teve a chance de fazer uma personagem que até então na carreira dela não tinha rolado nada parecido. Exatamente, e ela também tá deslumbrante, sabe assim, na atuação. Então eu espero que sejam reconhecidas e que, sei lá, né, eu acho que seria até mais interessante se cada uma se candidatasse a se inscrevesse a uma categoria diferente para tentar as duas levarem, porque seria muito desperdício ambas concorrendo na mesma categoria num Emmy, por exemplo. Porque as duas merecem muito. Muito bem, muito bem. Então falamos aí, né, gente, de Why Women Kill, né? E a gente fica torcendo pra que algum serviço de streaming traga. Eu acho que pode chegar no Amazon Prime, eu né? Eu também acho. Por ser da CBS All Access, acho que vai chegar na Amazon Prime, né? Vamos ficar de olho aí. E se chegar, a gente fala pra vocês. Mas vamos então para merchans e despedidas desse podcast gigante, do jeito que vocês gostam. Começando com ele, Léo Oliveira, o pai de caramelo. Vamos lá, meu povo. Vão lá no seriadores.com.br. Em breve teremos aí sede de Halloween. Tivemos dois fofoquintas icônicos com Sasha e Darlan falando aí sobre o futuro da DC, né? Do DC Universe. E Pepe Neném, Tom Hiddleston de biquíni e noiva de Zezé com tatuagem de goze, né? Goze! Então, muitos produtos, muitas parcerias. E deixo o convite pra vocês seguirem também o Biscoitos para Caramelo no Instagram, pra ver minha gata. Adoro, a gatinha mais linguaruda da TV. Gente, essa gata ama sair na foto dando língua, adoro. Aí tem várias que eu nunca nem postei. Maravilhosa gatinha. Marzanon, você encontrou um amor maduro? Ainda não, né? Mas tamo aí. Até os 80 tamo vivo. Como diria a Rihanna, Rom Pom Pom Pom Mendal. Me segue lá no Instagram e no Twitter com o Zanon. E beijo, obrigado por estar até aqui. Maravilhoso. O pai do Randall tá aí com um pulmão na série e vivíssimo, né? Ele encontrou o amor maduro em This Is Us, né? Porra, verdade. Fã de Jesus, logo a gente vai comentar de Jesus, que tá boa. Já tô com o pé de pôr na pauta. Ai, ai. E aí, senhor Leandro Chaves? Então, é isso. Mais um programinha pra conta. E minhas redes sociais é Leandro Chaves D. Já ia dar meu e-mail, mole. E convidar o pessoal pra participar dos nossos grupos no Telegram, @sedenoir, @seriadores e @logadoney. É isso e até a próxima. Muito bem, eu quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços para todo mundo que contribui, né, no Padrim, no PicPay. Muito, muito, muito obrigado vocês que fazem esse programinha, né, estar aqui semanalmente no seu feed. Estamos aqui trazendo 2-3 horinhas de entretenimento puro e simples para você. Estamos perto da edição 200, preparem-se, né? É, lembrando que continua. Marcelo falou no comentário que eu faço ameaças, que ele não aguenta mais ameaças. Mas o jogo está rolando. Faltam agora 3 edições antes da edição 200, né? E continuem comentando, compartilhando, né? Divulgando e enaltecendo, porque tudo pode acontecer ainda até o episódio 200, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que contribui, principalmente todo mundo que comenta. Muito obrigado, estamos lendo todos os comentários, estou lá respondendo. E na próxima edição, acredito que dê pra gente poder ler os comentários de vocês dessas últimas 3 edições. A gente consegue fazer ali aquela peneira e ler os comentários, trocar uma ideia, ver o que vocês querem mais saber, tá bom? E eu respondo todos mentalmente, tá, gente? Não fiquem tristes, não. Ah, ajuda bastante responder mentalmente. A pessoa recebe lá a notificação no cérebro dela também. Tô sabendo agora. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau. Beijo. Eu tava esperando a frase. Não, hoje foi seca. Não vai ter nem um bye bye e um tchau, né? Fico triste. Bye bye. Desejo paz, amor e paz. Eu quero paz, me traga paz. Se não for paz, me deixe em paz. Paz, carnaval, futebol. Não mata, não engorda e não faz mal. Carnaval, futebol. Se joga mais, paz. Carnaval, futebol. Não mata, não engorda e não faz mal. Carnaval, futebol. E vai, vai, vai, fica aqui meu avião. Vem, vem, vem. O Brasil não tem vulcão. Vai, vai, vai. Suba aqui na minha moto. Vem, vem, vem. Aqui não tem terremoto. Perfeito, paz, carnaval, futebol. Não mata, não envolve, não faz mal. Te molhar e só ação, sempre paixão e a galera em cima sai do show. E paz, carnaval, futebol. Não mata, não engorda, não faz mal. Carnaval, futebol. Se joga para cima e vira seca. O balão tá maluco, o balão tá maluco. Swing de bom, swing de queima. No Polo Sul, tem vento frio. Pra namorar, tem todo mundo atrás do trio. Deixa docinho, estou doidinha pra te molhar. Insolação, febre e paixão. E a galera em cima, tira o pé no chão. E faz carnaval, futebol. Não mata, não envolve, não faz mal. Carnaval, futebol. Carnaval, futebol, ei, ei. Carnaval, futebol. Se joga para cima em direção. Agora mostra nele que é bom. Agora mostra nele que é bom. Agora mostra nele que é bom, que é bom, que é bom, que é bom, que é bom. Agora mostra nele que é bom. Agora mostra nele que é bom. Agora mostra nele que é bom, que é bom, que é bom, que é bom. Vai, vai, vai. Fica aqui meu.